JCast. JCast. Olá. Oi. Eles estão rindo. Oi? Esse é o host, né, do programa. Nós dois, né, gente, nós somos um simbionte, irmão siamesa, certo? Somos grudados por cabeça. É, porque se um dos dois fosse um simbionte, seria difícil definir quem. Tá melhor, algo mais igualitário. A gente tá aqui pra um... Você acha isso? Eu acho. Narre pros ouvintes lá, Emílio, a nossa experiência. Então, puxa. Eu tô tentando te animar, poxa. Não, eu tô de mau humor, é você. A gente tá aqui numa experiência antropossociológica, numa sorveteria, em plena rua Formosa de Campos do Goytacazes, pra saber o que pessoas normais acham de Yuri Seijin Naoko-san. Mas esqueci o nome, deixa eu abrir aqui meu... Isso, Yuri Seijin Naoko-san. Onde você conheceu pessoas normais? Eu estudei com elas, com a maioria delas, no ensino médio. Eu tava curioso pra saber como é que faz isso. É engraçado, são pessoas normais, mas muito especiais, porque elas conseguem lidar bem com o meu tipo de estranheza, né? Então... É, elas estão aqui com você, né? Então... Elas estão aqui comigo, né? Elas não perderam contato, elas me procuram e dizem que têm saudade de mim. Eu acho isso estranho. Eu tô excluído disso, então. Por quê? Porque eu não sou exatamente uma pessoa normal aqui no meio. É, cara, enfim. O que é normalidade? Não força. Os ouvintes que não conhecem, o que é bem provável, Yuri Seijin Naoko-san é um OVA que saiu agora, há pouco tempo. Ele saiu junto com um volume do mangá especial, é um OAD, e é um mangá sobre uma garota que veio do planeta Yuri, e ela é perdidamente apaixonada por pessoas do sexo feminino. Explica pros normais o que é Yuri. Yuri são garotas pegando. E o Álvaro, que é um grande especialista de tudo, ele já sabe disso. E ela chega na Terra e encontra suas duas irmãs, e aí fica perturbando. É meio level E, ela aparece na casa delas e aí fica perturbando elas. E o OVA, ele é uma história solta no meio da história toda, e quem não conhece o mangá não entende muito bem quem é quem, e ele não se preocupa muito com isso. E eu não lembro qual o nome sumiu o nome do estúdio, mas é o que vai fazer um anime de terror. Enfim, pessoas. Estamos aqui com a Natália, primeiro, por favor. Quem que é primeiro aí? Quem se voluntaria? Vamos com o Álvaro, então. Álvaro é um cara normal. Álvaro... Ah, eu acho que a Carol fala bem. Eu pego ela em segundo. Álvaro é um cara que lê Naruto, lê Bleach, lê One Piece, ele não lê, lê Fairy Tail. Ou seja, né? Pois é, ou seja. Ele lê Fairy Tail, pelo menos, né? Não curti isso, ou seja, não. Você lê o Fairy Tail oficial da banca de jornal? Ou você lê? Não, ele lê Scan. Ah, bom. Porque é melhor, a versão da banca, ela é mal traduzida. Foi o mesmo cara que botou uma fala do Kiko no reino do Shaman King uma vez? Não sei se foi ele, não sei. Cara, deve ter sido. Se não foi ele, ele aprova. Ele botou o selo de aprovação nele. É, qualquer gracinha dessa, ele aprova. Então, você, Álvaro, como leitor de shonen de ação, o que, que você achou dessa obra prima da cultura japonesa? Não vi ligação entre eu ser um leitor de shonen de ação com isso. Não, eu só tô especificando quem é você pros nossos ouvintes. Pra que eles te conheçam um pouco mais. Sinceramente, eu achei normal. Você achou normal? Bom, muito bom. Bem. Você se sentiu bem? Me senti bem me sentindo só. Tá isso. Ah, interessante. Então eu vou pular pra namorada dele pra saber o que ela acha disso. Vitória, peruana. E ela fez francês comigo por 3 meses, há 3 anos atrás. Isso é tudo que eu sei sobre ela, infelizmente. Ela namorava do Álvaro. O que você acha do que você acabou de assistir e da sua namorada se sentir bem ao assistir? Olha, enquanto meu namorado se sentir bem, eu fico preocupada. Acho que eu tenho medo. Mas quanto ao desenho, achei normal. Não sei. Normal, divertido, estranho. Não, é porque... Você já esperava isso dos japoneses? Eu já esperava também, já tinha visto. Eu acho que quando você chegou com uma proposta pra gente de mostrar alguma coisa, fazer uma experiência, a gente já esperava uma coisa desse tipo. Isso é tudo que você tem a dizer, Vitória? É, tudo. Ok, então Carol, você. Carol, não. Eu olhei bem pra se ela era mais normal na mesa, mas não é. Definitivamente não. Não sou normal. O que, que você achou? Estranhamente engraçadinho. Engraçadinho em que sentido? Sentido que o desenho é bonitinho e o conteúdo é estranho. Estranho em que sentido? Ah, para! Cara, é uma menina que fumou na trens, ela bate em... O que, que você acha dela precisar estar embaixo de saias de menores de idade pro celular dela funcionar? Eu tô zoando que você tá fazendo essa pergunta. Eu estou fazendo. O que você acha disso? Qual a sua opinião pessoal sobre isso? Minha opinião pessoal é que não é muito bonito, assim, sabe? Não é bonito? Não. É engraçado? Não, também não é engraçado. Não é engraçado? Não. Então por que você riu? Puxa, eu não sei. Eu não sei por que eu rio. É, ao mesmo tempo, engraçado, só que tem uma coisa subjetiva que não é engraçado. Ah, ele mexe com alguma culpa. Não? Social. Não. Alguma culpa social do ser humano. É, deve ser por aí. Quem que eu vou primeiro? Natália. Natália, o que você acha? Natália, sim, acho que é mais normal daqui, apesar de já voado. Então, qual a pessoa normal irei responder assim? Bom, não achei o desenho muito... muito anormal, não. Tipo, até gostei da menina que gosta de garotas. E eu acho da alienígena. Mulheres, da alienígena. E as mulheres são muito mais assim, né? Tipo, e o horror que ela tem, assim, pelos muito olhos. Muito mais assim, tipo o quê? Tipo, vou falar, calma. Não, não é feminista. É, gostei da mulher ter esse amor, assim, pelas outras e tentar defender de qualquer tarado, assim, e querer logo, tipo, partir pra brutalidade, entendeu? Não foi bem isso que ela fez, né? É, foi sim. Ela pode ter feito isso, mas você tá colocando, assim, ela também faz isso porque ela... É. Que é só pra elas, garotas. Você tá interpretando a motivação dela de forma um pouco mais pura do que a de verdade. Não é tão heróica assim, sabe? Ela só quer espantar os tarados porque ela quer as garotas é só menos, pra ela. É menos heróica e mais erótica, entendeu? Entendi. Tinha que ter vídeo pra mostrar sua cara. Se ela fizesse isso por dinheiro ao invés de fazer por sexo, ela seria melhor? Se ela fizesse isso por dinheiro em vez de por sexo? Não, não seria melhor de nenhuma das duas formas, assim. Menina coerente. Mas, assim, um policial defende mulheres de tarados por dinheiro. Um policial defende mulheres de tarados, mas a profissão dele não só defender mulheres com tarados, mas defender... E por que não pode ser a profissão dela? O que você sabe das leis intergalácticas do planeta dela? Não, não sei nada. Pode ser, daí, se ela se trocasse por isso, mas daí que ela não viesse pro nosso planeta, então, tipo isso. Que ela ficasse no mundinho dela. Ela é boa. Isso, eu não sei. Ela é boa, ela é boa. Eu achei a opinião dela é meio... articulada. É meio xenofóbica, não acha? Mas ela é articulada, ela soube defender bem e evitar um processo. Ah, sim. Ela faz serviço social, bom frisar. É por isso, pô, não vale. Perguntou pra quê, né? Você se identificou com aquela linha de óculos, não? Ah, menina, me identifiquei um pouco, assim. Ela é muito boazinha, ela não queria deixar... Ela é patetinha, que você quis dizer, né? Eu, assim, gostei... Ela é humana, sabe? Assim, bem humana. Não, mas... Ela foi lá dar lição de moral pro cara, assim, quando a menina queria cortar. Mas, na verdade, os humanos não são os vilões, assim? Como é que é humano? Então, bem, o homem é vilão de si mesmo, assim. Não, quando ela fala bem humana, ela é bem eu, sabe? Então a gente mas vê como... Eu quero dizer que ela é humana no sentido dela ser sensível e dela ser empática. Sim. É, dela se colocar no lugar do outro e não querer que nada de mal acontecesse com o outro. Então ela evita, na verdade, assim, o mal e diz, você não vai mais fazer isso, isso é feio. Mas, você acha que ela tá falando a mesma coisa que a gente assistiu? Eu mal assisti, que tava bem de lado. Eu tava viajando, mas deve ser, eu concordo com ela. Por fim, Plínio, namorado de Natália, que eu acabei de conhecer. Esse não é amigo de infância. Também não é normal. Mas por que ele não é normal e eu sou normal? É porque é difícil definir quem é o mais normal aqui. Eu talvez seja ele também, não sei. É vocês dois, com certeza. Por que não, Carol? Por que não? Por que não? Eu me sinto bem. Interrogação, por que não? Interrogação. Por que se eu te chamar de estranha, sabe, você vai se sentir mal. Por que se você chama de normal, você se sente mal também? Eu não me sinto mal com estranha. Porque geralmente as pessoas dizem que eu sou meio estranha. Mas a estranha é bonitinha, né? Até ela é estranhinha, né? Ah, que bom então que a estranha é bonitinha. Estranha, meu Deus, não quer chegar perto dela. Ah, ser estranha é bonitinho é legal. Prefiro ser estranha é bonitinho do que estranha ninguém quer. Cala a boca, deixa teu namorado falar. Obrigada. Isso já diz muito sobre a dinâmica do namoro de vocês. Plínio, por favor. Pois é, cara. Olha só. Quando você falou que era uma coisa japonesa e estranha, eu já fui já com uma certa resguardo pra ver o... Eu não devia falar tanto, né? Eu devia só... Assistam. Você botou uma imagem no desenho que eu já esperava, assim. Então, pra mim, foi tranquilo, assim. Eu já assisti muita coisa japonesa e estranha. Eu sou um cara que conhece um pouco. Tipo o quê? Ah, vários vídeos. Bem... Tipo o quê? Bem loucos, assim. Tipo não. O quê? Tipo vídeos loucos japoneses. Gente? Sim, é. Guias? É, exatamente. Pô, essas coisas assim. Ok. Você já viu menininhas japonesas de 13 anos sendo quase asfixiadas, assim, numa banheira d'água? Tipo, japonês. Você já viu isso? Já vi. Porque o Dako, que é ele, acabou de descobrir, então você já conhecia essa ela não era japonesa, pô. E não tinha 13 anos, só parecia ter. Ah, então tá. E ela não tava sendo asfixiada, ela mas tava... Ela morreu? Não! Mas... Não, porque a gente não sabe que o vídeo é cortado antes, né? Pro cara poder gozar em paz. Ops, desculpa. Tá no YouTube, sabe? Então, tá no YouTube, tá limpo. Agora tá chocado. Você conseguiu jogar ela, finalmente. Thank you. Ela, se você mostrar esse vídeo aí, realmente ela se chocaria. Calma, não, ninguém morre, tá no YouTube. Se fosse morte de verdade, não estaria no YouTube. É. Mas eu odeio vídeos desse tipo. Por quê? Porque eu acho sujo demais. Ai, mas nossa. Mas é da água, sabe? Não tem nada mais limpo que isso. Não, é assim... Botar um pouquinho de sabão? Não, é sujo no que é, tipo, no que ele simboliza. Ah, Tá. Não tá. Ok, tá bom. Plínio, ela não deixa você falar, né? Realmente. Então, tipo, eu já tenho um certo conhecimento dessa estranheza japonesa, então não, realmente não fiquei muito chocado com o vídeo, não. Você tem alguma análise, assim, que nem a tua namorada? Sim, na verdade, exprime muito essa cultura japonesa meio dual, assim, com sexo. Meio dual. Que, ao mesmo tempo, é muito puritana, mas só pode expressar a sexualidade em mangá, então, pra mim, foi bem tranquilo, assim. Eu acho que a temática é bem... Mexe muito com o fetiche japonesa de crianças e alunas e tal, e meninas. E Yuri, né? Essa coisa de Yuri. Então, nada muito desconhecido pra mim, né? Ele é um cara bem formado, né? E você, Lime, você achou o quê? Eu achei escuro. Meio lateral, né? Eu vi o rosto de todo mundo, na verdade. Eu não vi o negócio. Quando eu assisti, eu dou a minha opinião. Mas basicamente, tem crianças e sexo? Não, não tem sexo. Tem só... Ah, né? Então... Dá a entender. Tem insinuações e tem um temas meio sexo. Não mostra nada, né? Não aparece numa calcinha nem nada, nem eu isso. Eu discordo. Discordo por quê? E crianças e sexo? Você discorda? Eu discordo, não pode. Você discorda disso mesmo, né? Não pode. Não pode. 123 edições depois, realmente. Eu acabei de... Eu aqui com esse pessoal normal, assim, deu vontade de ser normal também, então... Não, eu acho que eu vou mudar um pouco. Eu tenho que dizer, quando a Natália virou pra mim e falou que é sujo, foi a primeira vez da minha vida que minha consciência pesou. Sentiu, né? Eu também senti um pouquinho de culpa. Eu não vou mais ver vídeos de crianças de sexo. Bem, pra fechar. O quê? Pra fechar, parabéns pra Sofia. Eu te avisei que é aniversário dela? Avisou. Segunda-feira, aniversário da Sofia. É engraçado, ela tá sofrendo muito. Ela tá em época de vestibular, então ela não tá podendo fazer nada, ela só pode estudar o dia inteiro. Posso dar uma mensagenzinha? Mas a Sofia escuta vocês. Sim, antes de dormir. Vai estudar. Tem pessoas olhando pra gente ali na mesa do lado. Percebi agora. Sim, as pessoas olharem. Vai estudar, Sofia. São garotas mais normais, inclusive. A gente passa normal. Será que elas querem sentar aqui pra assistir? Sofia, persevera que você vai passar. Álvaro, então, quer dizer? Se prepara que o pior ainda não aconteceu. Sofia, na hora que você for trabalhar, cuidado com quem for te empregar. Porque as pessoas são mais. Muito mais. As pessoas querem comer o seu dinheiro. Mesmo não que... só o seu dinheiro. Mas, tá, se fosse o resto, beleza. Mas as quando dói no bolso, entendeu? Quando dói no bolso, a Sofia... tirem a minha honra, mas não tirem o meu dinheiro. Então, é isso. Parabéns, Sofia. Parabéns, Sofia. Que você passe no vestibular, Sofia. Vai estudar, Sofia. Vai estudar, Sofia. Não fica escutando mais. Escuta antes de dormir, sabe? Não, é só pra pegar no sono. Ela te ouve antes de dormir, sabe? Ela, tipo, ela te mina. Nós somos o segredo de Sofia. Pelo menos um dia só, dormir sem ouvir isso. Ver se na noite vai ser melhor. Sofia, persevere, mas também isso não é tudo na sua vida. Ah, Sandra Monte, né? Sandra Monte. Sandra, Sandra, quem é você? Eu sou a Sandra. Mas o que você faz? Por que você tá aqui? Por que a gente tá falando com você, exatamente? Boa pergunta, não sei. Por que vocês me chamaram? A Sandra é jornalista, ela é do blog Papo de Bodega. Ela é a Sandra Monte, diga o sobrenome isso, das pessoas, Sandra por Monte. Favor. Isso era pra ela ter feito. E ela é escritora do livro A Presença do Anime na TV Brasileira. E a gente vai bater um papo aqui, legal. Oi, Sandra. Oi, pessoal, tudo bem? Então, tipo, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, como começou a sua paixão por toda essa coisa com o Japão. Bem, primeiro o quê? Nem sei. Bem, vamos começar por eu gostar de anime. Na verdade, eu sempre gostei de desenho animado, tá? Antes, vamos... Na verdade, assim, desde criança eu curtia desenho, eu via tudo, eu achava tudo legal. Lá em 1994 teve um que me chamou a atenção. Comecei a ver primeiro porque não tinha porcaria nenhuma. Pode falar a palavra? Não, né? Pode, à vontade. Tá. A qualquer nível, não aqui tem nenhum tipo de censura. A gente fala de tudo. Tá. Bem, é que assim, naquele ano não tinha porra nenhuma na TV. No domingo. E imagina. Continua não tendo, né? Continua não tendo, assim, porra nenhuma na TV no domingo. Teve um desenho que me chamou muita atenção, né? Porque era um desenho passando no domingo, né? Aí eu comecei a ver com a minha irmã. É, na verdade, acho que ela que começou a ver, sei lá. E a gente achou ele um desenho legalzinho, porque era muito diferente, né? De tudo que tinha na TV naquele momento. E a gente não tava entendendo direito o que, que era aquilo. E os caras falavam toda hora de armadura de Sagitário. De Sagitário a gente também começou a ver, porque ó, eu quero ver do meu signo, né? Demorou muito pra aparecer do meu signo, né? Não rolava de ir na internet procurar, né? Outros tempos era... aquele. É, aquele tempo não tinha nem como, né? Você era completamente... Nem tinha internet no Brasil. A internet só chegou no Brasil em 96, se não me engano. E qual é o seu signo? Peixes? Leão. Ah, o meu tá pior ainda, pô. Sou Capricórnio. É, pô, você é teu penúltimo, né? É foda. Pois é. Então, aí a gente começou a assistir, achei legal. E assim, foi começar a ter noção do que era anime mesmo, foi com Cavaleiros. Apesar de já ter assistido outros desenhos japoneses quando era criança, Dom Drácula, não gostava muito de Yamato, não. D'Artagnan, o D'Artacão, né? Que foi o desenho da minha infância. Não tinha essa noção. Só fui ter lá em 94, naquele mesmo período, assim, eu tinha ficado meio assim, porque só eu gostava na minha escola, todo mundo era da geração Malhação, e aí eu fui gostando da coisa, né? Comecei a comprar revista do gênero, fui nos primeiros eventos do gênero, que eram promovidos pela Abrademi, e aí de lá pra cá, acabei ficando, vamos por assim dizer. Mas hoje, eu pego animação em geral. Anime também, eu acho que continua sendo um foco, mas como eu sempre gostei de desenho animado, eu falo de um tudo um pouco. É, nesse meio tempo eu fiz jornalismo na Anime Morumbi. Aí trabalhei durante um bom tempo, nem lembro quanto tempo, tem que pegar na ficha de currículo, no Site Herói. Aí meio que na época do Site Herói eu já tinha criado o papo de bodega, mas assim, as coisas que eu colocava no Herói eu não colocava no papo. Aí quando eu saí do Herói, aí eu coloquei assim, eu fiquei livre, né? Bem, então agora eu posso seguir com o meu blog, se inscrever no meu blog que eu já escrevia no Site Herói. Quanto tempo isso. Tem o Papo de Bodega? Papo de Bodega foi... foi... Puta, man. Chuta, assim, mais ou menos. É que, assim, antes de ter o papo, eu tive um outro blog chamado Soneca Pikachu. Que nome lindo. Lindo, né? Porque, assim, meu apelido na faculdade era Soneca. E também era Pikachu, né? Só que aí, sei lá, eu parei com Soneca, aí foi quando eu comecei no Herói, depois eu comecei o Papo de Bodega, né? Acho que foi 2004, Foi 2004, peraí. 6 anos aí, né? 6, 7 já, isso aí. Não sei mais quem ano a gente tá. Ano a gente tá, não sei. A gente tem uma média, tem aí pelo menos uns 5 anos. E sobre o livro, da onde, como que surgiu essa ideia? Como é que foi o processo de criação? Quanto tempo demorou? Como é que rolou isso? Olha, o livro, quando eu comecei a assim, já faz um bom tempo que eu comecei a pensar em escrever alguma coisa, ou fazer algum estudo um pouco mais, vamos dizer, sério. Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem, nós aqui no Brasil temos alguns livros de mangá, né? Os livros da Sônia, tem do Alexandre Nagado, tem da Sônia Bibilito, tá? Temos também um da Cristiane Sato, que não é específico de mangá, é cultura pop japonesa. Mas algum que falasse especificamente de anime não tinha. Na verdade teve um, mas ele é completamente do estilo, né? Que é o da Patrícia Borges. E então o que acontece assim? Eu comecei a pensar ao longo desse tempo vários aspectos que fizeram. Porque, por exemplo, os animes fizeram sucesso só com Cavaleiros. Se ele já teve anime antes na história da televisão. Por que foi com Cavaleiros? E aí eu pensei assim, em focar naquele período. Só que tem algumas informações, houve algumas coisas que aconteceram antes que são importantes pro 1994, né? Então aí eu decidi começar assim, lá do início, né? O que supostamente foi o início mesmo. No final dos anos 60, até chegar os dias atuais, que foi o ano passado, né, quando o livro foi lançado. Mas assim, eu já vi muita gente comentar muito que que o fato do Brasil ter uma colônia do japonesa do mundo influenciou, que isso, que aquilo, mas no final das contas parece que a nossa própria história como televisão, ela nunca foi muito pensada ou conversada, né? Pelas pessoas, pelos fãs, enfim. É interessante ver no seu livro que registra uma coisa difícil, né, de achar, porque quase não tem das coisas mais antigas. É, mas não apenas assim, em questão de catalogação, porque não, o livro não é, tá? Eu deixo isso bem claro, assim, pra quem que já no release, eu deixo claro, o livro não é uma catalogação. Uhum. Ele é uma análise da inserção do anime na nossa televisão. Eu tô falando do que você mesmo comenta, quanto à dificuldade de achar certos registros de certas épocas. É, também, que assim, eu peguei o prisma da nossa TV porque existem particularidades na nossa televisão que eu acredito que foram fundamentais. Eu passo a falar uma coisa assim, bem ampassando a história do anime mesmo, porque a história do anime você acha, assim, né? Mas a inserção disso no Brasil... E esse ponto, esse foco no Brasil é muito importante, porque a gente, assim, que percebe muitos estudos, se você começar a ver monografias, teses, essas coisas todas, é que se fala muito, né, da história do mangá no Japão. Cara, tudo bem, é interessante você saber, mas, tipo, daí, né? Nós estamos no Brasil e chegou ao ponto, assim, nós chegamos ao ponto que os estudos têm que ser feitos agora a partir daqui. Tem que ser a nossa história. Seja de mangá, seja de anime, seja de cultura pop. E fala-se muito lá do Japão, né? Porque no Japão é assim, no Japão é assado, o mangá começou assim, o mangá começou assim, no Brasil. Não, com certeza o Brasil já tem uma certa história com a indústria japonesa, e é interessante a gente saber como isso começou, e realmente não tem, a gente não acha uma fonte confiável, assim, que possa, até o seu livro, né, que possa explicar um pouco como isso acontece, né? Por que o Brasil tem essa ligação tão forte com o pop japonês? E realmente não tem nada a ver com o fato da colônia, porque, sei lá, acho que todo o descendente japonês que eu conheço não curte nada envolvendo o país natal deles. Eu acho que eles já são... Não, pô, não é assim. Acho que já xingam ele de japinha, né? A infância inteira ele fica meio com raiva, deve ser isso. Não, mas olha, eu vou dizer uma coisa assim. A percepção, e aí é uma percepção, claro que eu posso ser óbvio, tá errada. Mas lá em 1994, quando a coisa explodiu, tirando a Abrademi, eu nunca percebi uma abertura muito grande, vamos dizer assim, da colônia. E no final das contas, assim, ela é importante? Ela é. Mas a história do anime no Brasil, ela é muito arraigada nas questões da própria sociedade brasileira. Especialmente lá no 1994, o que estava acontecendo no Brasil? O que estava acontecendo na nossa televisão? O que tinha acontecido antes da nossa televisão para chegar onde chegou? A história, na verdade, da nossa televisão, como um todo... Foi, pra mim, eu acho que foi fundamental, porque se não tivesse tido uma evolução como teve, talvez o anime não tivesse explodido naquele momento. Certamente eu acho que teria explodido em outro, mas não naquele momento. Então, assim, pra que tudo tenha se sucedido, eu acho que a história da nossa televisão foi muito importante. E isso passa batido, né, pelas pessoas. Como se o anime veio aqui e deu sorte porque é anime. Porque foi Cavaleiro Zodíaco. E não foi bem assim. Teve uma série de fatores na nossa sociedade que foram extremamente importantes naquele momento. De 94, que fez a coisa explodir ali em 94. Na verdade, essa é até uma resposta para uma pergunta que a gente já tinha preparado para você, que é quanto a Cavaleiros Textourados. Se veria mais da situação e do momento ou realmente da qualidade da obra? Assim, eu acho que Cavaleiros foram as duas coisas. Porque, assim, no livro eu explico o porquê de 1994. 94 foi um momento, assim, gostem algumas pessoas ou não, foi um momento único na nossa história. Hoje quer se camuflar o que aconteceu em 94, a importância econômica de 94, a importância que isso teve, o baque que isso teve na nossa sociedade, né, a questão econômica de 94 foi... É que quem é mais novo não tem esse parâmetro do que foram os anos 80, né? Não faço ideia do que foram os anos 80, eu passei uma semana só neles. Eu passei 5 anos e eu via muito He-Man, mas fora isso eu não... Mas assim, os jovens hoje, por exemplo, não tem noção do que é você comprar hoje um salgadinho e no dia seguinte o salgadinho tá quanto preço, né? Eu lembro da minha infância as maquininhas de preço no supermercado, né, trocando tec, tec, tec toda hora. Cleque, cleque, cleque. Então assim, isso que eu tento expor para as pessoas. Às vezes questões macro, às vezes não. Desculpa, sempre. As questões macro que acontecem numa sociedade, elas influenciam em tudo. tudo é influenciado, porque existe uma convergência de tudo no mundo, né? Nada é separado, nada acontece isoladamente. Então, a questão econômica daquele período foi importante, o que surgiu naquele momento foi importante, a revista Herói foi extremamente importante, o tipo de entretenimento que se teve naquele momento foi importante, ou a ausência dele. Cavaleiros do Zodíaco, eu acho assim, que ele fez muito sucesso, ele ou qualquer anime de sucesso daquela época. Poderia ter sido Rama, poderia ter sido Dragon Ball. Acho que se esses desenhos tivessem vindo, eles teriam feito sucesso. Não é porque foi Cavaleiros, é porque o estilo japonês era algo assim inédito, né? Mesmo com animes antes, tinha uma estética ali que era interessante. Tinha uma continuidade que era interessante, né? Essa questão da continuidade também eu acho que é extremamente importante, porque nós estamos muito acostumados com continuidade em novela. Naquele momento, então, mais ainda, né? Porque estávamos no auge da massificação, né? Isso eu lembro que a gente conversava, assim, entre os amigos, de como era interessante essa coisa de a história não terminar quando acabava o episódio, né? Ia continuando. Rolava então mesmo esse comentário, assim, de que a gente está acostumado com aquele desenho com começo, meio e fim. Até em alguns animes antes também, tem animes de episódios fechados, né, que passavam antes, mais infantis e tal. Esse foi o primeiro realmente serializado, com sagas imensas, né? Tudo isso foi importante. E assim, o fato é que Cavaleiros é legal, né? Apesar de eu tenho consciência, assim, de que o roteiro de Cavaleiros é uma besteira, um besteirão total. Mas é legal. Funciona bem com criança, né? Não, mas aquela porcaria continua sendo legal. Continua, com certeza. Assistindo, você olha a fase do inferno, né? Tem uma sequência. O último episódio lá dos Cavaleiros de Ouro. Eu olho pra aquilo, cara, quem foi débil mental que fez essa porra desse roteiro? Porque assim, o mestre vai falando, aí eles repetem. Vamos pegar um caso hipotético. Ele vira e fala: vocês precisam salvar a Atena. O que foi que você disse? Nós precisamos salvar a Atena? Assim, é um negócio tão absurdo hoje que você olha friamente, né? Depois que você cresceu, você... Não, mas eu acho que em Cavaleiros o que mais sempre me irritou, não foi nem o roteiro, o traço do Masami Kurumada, eu acho horrível. É ruim, né, cara? Eles melhoram muito no anime hoje em dia, então mais ainda, mas o traço dele no mangá é uma coisa sofrível, não sei se alguém lê. Mas é que tá, né? Naquela época a gente não tinha essa noção, né? De mangá e anime, como a gente tem hoje. E o traço do anime não é dele. Ah, mas... Mas era bem ruinzinho também. O live de Oelieta... Mas na época não é... Mas é que tá, hoje é que a gente tem... Hoje a gente tem outro parâmetro. Não, Sandra, você não tá entendendo. O live de Oelieta era uma criança muito chata. Ele achava... Eu já achava bem ruim no começo, assim. Ele achava videogame feio, sabe? Ah, esse monte de pixel, ele era... A casa não é normal. Mas assim, falando, né, da maioria, aquilo era algo inédito. Apesar, é que eu falei, apesar de hoje a gente ter essa consciência de que é uma bobagem, mas continua sendo legal. Eu continuo gostando, eu tenho consciência disso. Eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco mesmo sabendo que aquilo é uma merda. É uma tecla que a gente bate sempre aqui no GQS, sabe? Uma coisa que funciona bem como criança, pra criança, e quando a gente assiste, a gente vira criança também. Muito estranho, né? Enfim. E aí, por que eu tô falando tudo isso, hein? Não sei. É normal, isso acontece o tempo todo. A gente vive desviando do assunto. A gente tava falando... A gente tava comentando. Começou falando do processo de criação do livro, aí o Dark introduziu a pergunta do Cavaleiros, tá. E tal, mas se quiser continuar contando sobre o livro, sobre as motivações. Porque eu acho interessante que você menciona toda a investigação que você fez, os órgãos que você visitou atrás de informações, tentando descobrir datas onde tal coisa ou tal coisa foi ao ar, etc, etc. Como é que foi, assim, esse processo? Como é que você sabia, assim, os lugares aonde ir e tal? Quais foram as pessoas que te ajudaram, assim? Olha, colegas, né, de trabalho que também tiveram que fazer as suas investigações, né? Também, com seus estudos, acabaram falando, ó, aquele local tal, por exemplo, o Arquivo do Estado de São Paulo tem todos os jornais... Então ali vai ser, entre aspas, fácil, né, de você encontrar alguma coisa. E não foi nada fácil, porque você imagina pegar... Eu não lembro o nome daquele equipamento, né? É microfilme, se eu não me engano, o nome daquilo. Uhum. Aquele troço é mortalmente quente. E só que assim, você fica naquele na salinha quente, que onde ficam os microfilmes, e aí você tem que ir para uma outra sala para conversar com o pessoal lá, geladérrima, que era com ar-condicionado. E então, você morre meio... de choque térmico no processo. Assim, o fato é que eu não coloquei isso no livro, mas eu fiquei meio doente, porque isso atacou a minha rinite, que foi uma beleza, né? Nossa. Você sai isso num lugar que é comprometimento com o trabalho. Não, você sai num lugar... quente pro frio. Assim, sinceramente, a próxima investigação que você for fazer, me convida, porque essa imagem da pessoa sentada vendo os microfilmes, isso me lembra tantos filmes que eu curto. Deve ter sido tão legal, né? Tipo, aqueles então, filmes de investigação um pouco mais antigos, assim, americanos, isso é tão legal, me lembra John Grisham, sei lá. Quando você tá ali, você imagina, eu não ia achar informação em texto, em artigo, porque imagina, informação dessa não tinha nem de desenho, imagina de desenho japonês. Então você tem que ficar olhando a parte de cultura, página por página, para achar onde eles colocavam guia, porque não é como é hoje, eles colocavam guiazinho de programação onde dava, assim, onde tem um espaço sobrando, então você não tinha um local assim, é nesta página que eu vou achar, como é hoje, não, era na página que eles queriam, então até você achar aquele espacinho falando o horário que tava passando as coisas, nossa, e é assim, isso que eu achei legal, não, então, isso que eu achei legal, tipo assim, né, como é que, se eu quisesse descobrir quando tal coisa passou em qual canal, nunca ia passar pela minha cabeça, né, pegar o jornal da época pra ver o caderno lá de cultura, pra ver a partezinha dos horários e investigando um por um até ir catando os títulos assim, dos animes e tal. Você até comenta que alguns animes era mais difícil você descobrir porque eles estavam dentro de outros blocos infantis, né, daí o jornal só dizia o horário daquele bloco, mas não dizia os desenhos que passavam ali dentro, né. Então, esse foi um ponto da pesquisa chato, porque nos jornais, assim, eu ponho como primeiro anime O Oitavo Homem, porque foi o primeiro que apareceu separado, né? Porque se tinha 67, 68, esses blocos, bloco desenho, bloco desenho, bloco aventura, bloco, enfim. Você não sabe o que passou nesses blocos, né? Quais que foram as animações que passaram nesses blocos. Poderiam ser animes ou não? Na verdade, a maioria eu acredito que não. O Oitavo Homem foi o primeiro que apareceu no Estadão separado. E, assim, pra delírio, né, dos fãs, dos otakus, foi na Globo. Antes da Globo descobrir que anime é coisa do diabo, né? Então, foi na Globo, então... Um pouquinho mais, assim, eu acho que um pouquinho mais de respeito com a emissora, apesar das besteiras que ela faz, um pouquinho mais de respeito, né? Porque ela, pelo menos, foi a primeira que colocou. Tá perdoada por Rurouni Kenshin. mas até nisso, eu acho que a Globo foi importante, né? O pessoal vai... Eu tenho certeza que depois disso todo mundo vai falar, eu sou vendida pra Globo, né? Mas até nisso foi importante. Pagando quando, Sandra? Avisa aí que a gente quer receber também. O negócio é esse. A Globo financiou, né? Daqui a pouco eu trabalho na Globo e não falo pra ninguém, né? Eu também quero, tipo... Não, mas eu acho assim, o papel dela, né, no final das contas, dentro da história do livro, na história da TV, mostrou-se fundamental. A história da Rede Globo e o papel dela dentro dos animes. Porque foi ela a manchete dentro dessa história toda. Por exemplo, foi a Globo que exibiu o primeiro anime que veio pro Brasil em caráter comercial, que foi o Zillion. Tipo assim, você traça uma linha de tempo legal assim no livro, falando desses esses grandes hits assim, né, que apareceram assim na TV brasileira. Aí tipo, teve Cavaleiros no campo dos animes, aí na esteira, na mesma época, né, chegou Sailor Moon, depois Yu Yu Hakusho, e foram grandes estouros. Então a TV é sempre pontuada por esses grandes hits, assim, não só as coisas japonesas, né, como a coisa da Família Dinossauro, dos Simpsons, as novas aventuras do Superman, esses seriados que passavam na Globo e todo mundo assistia, não sei o que, não sei o que lá. E dá a impressão que hoje em dia, na hora de trazer um anime ou uma propriedade internacional qualquer, meio que todas elas têm a obrigação de serem, assim, esses grandes estouros, assim, só que aí acaba não sendo, e aí rola uma decepção, e aí rola os interesses das emissoras. Na minha opinião, isso é um pouco de injustiça com essas obras, mesmo porque essas outras produções foram estouros, talvez mais pela época, ou pelo contexto, ou porque não tinha internet, ou seja lá por quê. As pessoas viam mais televisão, e hoje em dia talvez seja impossível outra obra... O que você acha? Você acha que hoje em dia é possível outra obra ser um estouro, então as emissoras têm que continuar procurando, ou você acha que essas obras terem estourado meio que condenaram as obras de hoje em dia, assim, que nunca... Que é uma competição meio desleal, que nunca outra obra vai conseguir estourar na TV aberta, como essas obras estouraram na metade dos anos 90, assim? Eu sinceramente... Foi meio confuso, não? Não, foi claríssimo. E eu vou tentar ser clara. Porque às vezes eu começo a falo. Não, mas a ideia é essa, pra falar. E não, pior que às vezes eu falo e não falo nada, né? Não tem problema. Não, tranquilo. Eu acho que isso não vai ser mais possível. Não é só pra anime, não. É pra tudo. Seja na música, seja... Tirar o cabo, vai avatar, mas enfim. Seja no cinema, seja em seriado. Porque quando Cavaleiros... veio, quando o Michael Jackson fez sucesso, quando a Madonna fez sucesso, quando a família dinossauros com aquele maldito, né, a mamãe fez sucesso, a TV era soberana e absoluta, né? Então, foi o principal meio das massas do século passado. O cinema acabou sofrendo um pouco com a TV. A época de ouro do cinema foi antes do advento da TV. É por isso que até hoje o maior público do cinema é o Vento Levou. Não é a maior bilheteria, porque tem essa questão de inflação e tal. A maior bilheteria é Avatar. Mas o maior público é do Vento Levou. Mas o Vento Levou, acho que é de 39, se não me engano. E não tinha TV. Uhum. Então a TV, ela engoliu muito do que tinha em volta dela. Engoliu o rádio. Não acabou, nada acaba, né? O meio, ele pode até ficar mais forte que o outro, mas ele não acaba com o antecessor. Como diria Marshall McLuhan. Naquele momento que veio aquele monte de desenho, um monte de seriado, um monte de cantor, enfim, foi no ápice da TV, né? Pô, né? Os clipes do Michael Jackson passavam no Fantástico e todo mundo parava pra ver, né? Esses seriados que eu mencionei passavam dentro do Fantástico, né? Se não me engano. O Superman eu lembro, passava dentro do Fantástico. Mas é Clark, né? Não, o Superman passava numa quinta-feira. Não estreou no Fantástico? Não. Sério? Eu sonhei com isso. Uma hora de Superman no Fantástico, não. Cara, eu não sonhei com isso. A Família Dinossauro era no Fantástico. Não, Família Dinossauro começou a passar, que eu me lembre, no lugar dos Trapalhões, que foi na época que o Mussum faleceu. E aí eu sonhei com isso, tô chocado agora. Que eu acho que os Trapalhões estavam perdendo audiência. Não, perdão, o Mussum não. O Zacarias. O Zacarias morreu primeiro, né? Zacarias foi primeiro. Foi primeiro. Então, aí eu acho que eles começaram a perder audiência. Aí, assim, a Família Dinossauro estava crescendo. Pelo menos isso que eu me lembro, tá, gente? Eu posso estar errada, mas eu acho que foi isso mesmo. E aí começou a crescer. Aí a Família Dinossauro começou a passar esse horário. O horário que passava os Trapalhões, às 7 horas, 7 e meia. Uhum. Era antes do Fantástico. Agora, as Aventuras do Superman passavam na quinta-feira. Eu sou o único aqui que não pode dizer nada. Eu usava fralda na época, então. Então, não sei, eu tinha essa memória de alguma coisa passando no Fantástico, que não era nada jornalístico. Não lembro. O que normalmente passava no Fantástico, que era legal. Os clipes eu lembro. Eram os clipes. É. Né? Clipe, puta, quando o Fantástico passou lá, Black maravilhoso. White. O Like a Prayer foi fantástico, né? O Justify My Love inteiro no Fantástico. Hoje isso não acontece mais, né? É aquele clipe da Madonna que, se você for procurar no YouTube, você não acha. Nem passou. Enfim, se não for desvirtuar, vou começar a falar da Madonna. Mas então, voltando à sua pergunta, eu acredito que não é mais possível ver esses megas hits de qualquer coisa, porque no final das contas a internet, o surgimento da internet, ela mudou tudo. Mudou tudo de tudo, em tudo, pra tudo. Assim, música, não dá mais pra você ter esses grandes cantores de massa como se tinha, porque a internet, ela criou o que se diz cauda longa. Você procura tudo que você quer, na hora que você pode, no momento que você achar melhor. Não é alguém que tá dizendo pra você o horário que você tem que assistir. Você não tem que ficar esperando o Fantástico pra assistir Black and White. Você vai procurar isso na internet antes de passar. Então, eu acho que o grande divisor de águas aí foi a internet. Não acho que hoje é mais... Assim, a indústria consegue fazer grandes sucessos de qualquer coisa? Faz, mas não. Eles são grandes sucessos. Eles não são os mega hits, né? Como nós tivemos na década de 80 e na década de 90. Então, um desenho animado, por mais sucesso que ele faz, por mais sucesso que o Ben 10 faz hoje, o sucesso de Ben 10 não é igual... Não é igual ao sucesso de Cavaleiros, não é igual ao sucesso da Família de Dinossauros, nem dos Simpsons. Lá no Simpsons início. Simpsons não é mais igual aos Simpsons, né? Não, mas no início, assim, né? Hoje em dia, comparado com antes, já não é mais a mesma coisa. Até porque, né, o tempo acaba cansando um pouco também, né? 20 anos acaba virando algo corriqueiro, como foram os Flintstones, né? Não acho que vai ser mais possível existir um mega hit nesses mods. O que aconteceu com o Cavaleiros do Zodíaco, que eu acho que não acontece mais. As pessoas não podem esperar que algo vá fazer esse sucesso, aquele sucesso monstruoso que foi. Não vai. Não vai ter. Você tem bons exemplos de trabalhos que fazem sucesso hoje, né? Vai Rebelde, High School, Naruto, Ben 10. Mas ainda assim, Rebelde não foi a mesma coisa que foram os Menudos. Eles se vestiam melhor. e aí não rebolavam, né? E depois assumiram que era gay, essas coisas todas. Não rolou, né? A sair do armário saíram, mas assim, se vestiam melhor, pelo menos, não eram tão irritantes. Já ajudava. Então, assim, não acho que vai haver por esse motivo. Você vai ter sucesso, pai, mas eu acho que essa questão de você ir atrás daquilo que você quer, que a internet acabou nos apresentando, sem a gente ficar esperando tudo da TV, como se esperava antigamente, porque no final das contas você esperava a TV te mostrar. Hoje você não espera mais, não. Ah, você vai e começa a rodar, fica ali rodando, até achar uma coisa legal que você mostre. Você acha, de repente, então, que isso pode ser um dos fatores que desanima um pouco as TVs abertas de investirem assim, em novos títulos, ou não tem nada a ver? Tipo, o fato de que eles sabem que, não vai ser um hit do jeito que a gente tá querendo que seja, então não vale a pena, é melhor ficar só com Bob Esponja mesmo, que já tá bom. Não acho que é isso. Eu acho que a questão da TV é um pouco outra. Eles sabem que mega hits não vão acontecer mais. A discussão da TV hoje, dos meios de comunicação, que o governo tem conversado com elas para tentar se chegar em alguma coisa mais ou menos razoável, é saber como lidar da televisão com a internet e lidar com essa questão da TV digital com a interação. Porque as TVs sabem que as pessoas hoje elas não são mais passivas como elas eram antes, né? Só que assim, elas não conseguem, por conta de uma questão publicitária, lidar com essa questão da interatividade, né? Tanto que no final de 2009, se não me engano, o multicanal por um momento foi suspenso, não podia ter multicanal na TV HD, né? Tanto que houve até problema com a TV Cultura, porque a TV Cultura tem multicanal, que é um negócio meio difícil de explicar para quem não tem, né, TV HD. Mas assim, as TVs elas estão passando por esse momento de transição delas para com elas mesmas e saber como elas lidam com a internet, porque elas ainda não sabem direito como lidar com a internet, porque a internet é um veículo, entre aspas, fraco do ponto de vista publicitário ainda, né? Se você for ver, uma propaganda na TV é muito cara, a propaganda na internet não é tão cara assim, não. E só que assim, elas não vislumbram ganhar dinheiro ainda com a internet. Só que a internet está engolindo. Se você vê, essa semana mesmo saiu uma informação de que no ano passado a internet cresceu, os números de usuários cresceram 20%. No mesmo passo que a audiência da TV caiu. Uhum. Né? É difícil você assim, dizer, claro, assim, né? Foi a internet que fez a audiência da TV cair. Não tem como fazer essa afirmação, mas dá quase para fazer essa afirmação, que uma coisa tá ligada na outra, né? Se você a gente pode observar nas nossas vidas mesmo, né? Quantas horas a gente passava na TV ontem e quantas a gente passa hoje, né? Até hoje em dia, quando a gente tenta assistir algo na TV, tenta acompanhar algo pela TV, a gente não consegue, porque essa ideia de ter um horário fixo, a gente não consegue mais acompanhar. Tem vários seriados que às vezes eu marco para ver, não, esse aqui eu vou ver legalmente, eu vou ver na televisão, beleza. Sexta-feira, hoje, às 10 horas, falei ontem com o Darko, amanhã às 10 horas eu vou estar em casa, vou ligar o Universal pra ver a estreia de The Cape. Eu pensei, opa, não dá, porque eu vou estar aqui gravando o GCast. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar o primeiro episódio e depois do segundo eu passo a ver no Universal toda semana. Não sei se isso vai acontecer. Consigo isso com algumas, só com algumas. Então, isso que você falou é extremamente interessante, porque as TVs, elas, assim, isso sejam as abertas, sejam as fechadas, elas não estão conseguindo lidar com isso ainda. É que tá, tipo, a internet deixou a gente um pouco mal acostumado, mas por outro lado também foi uma coisa meio inevitável, uma evolução meio inevitável, né? Então não é como se nós tivéssemos, porque é como se a indústria que ficou, entre aspas, pra trás, tivesse sempre pedindo pra gente lembrar dela, ó, vem cá me assistir, sabe? Vem cá, não me esquece não, por favor. Mas acho que no final das contas, elas que têm que se adaptar a nós, né? Ao novo meio, e não o contrário. A gente não tem que ficar meio que voltando aos hábitos antigos, meio que por pena da indústria, entendeu? A indústria hoje em dia, ela tá meio que pedindo esmola pra você, né? É meio estranho. Eu não sei se esse termo que você usou talvez seja correto ou não. Enfim, é uma questão apenas de a gente pensar. Uhum. Porque como as TVs elas não estão conseguindo lidar com isso, elas mesmas não estão enxergando. Uma questão, eu não sei exatamente qual que é, se é só publicitária, né? Porque esse, na verdade, é o grande X da questão. É a fatia do bolo publicitário. Enquanto que uma agência de publicidade vai ou não vai desprender para colocar uma propaganda na TV. Ou não. Se existir multicanal, por exemplo, na Globo, se a Globo pegar aquele canal dela, que eu não lembro o nome, que ela passa as Viva. viva, né? As séries antigas. Imagina se isso, também, né? Se isso vira multicanal, por exemplo, eu não vou assistir mais a Globo. Eu vou pegar e vou mudar pra ver a TV pirata. E aí, então, o que isso iria acontecer? Isso iria dividir o bolo dela. Só que isso pra eles não é bom, né? Uma questão estrutural deles, não é bom ficar dividindo o bolo publicitário. Enfim. E aí, por conta, assim, deles não saberem como lidar com isso, com essa questão da interatividade, por consequente, eles não investem na internet como deveria. Porque, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu poderia estar conversando com vocês e vendo a Globo, vendo a Record, vendo a SBT, lá fora... Por que não põe a programação na internet? É, lá fora, uma das principais armas de combate, né, a internet, a pirataria em geral, tá sendo o streaming que as empresas estão fazendo, de anime, de séries, de todos os programas de TV você encontra na internet. Infelizmente, a maior parte deles é fechada, né, pros brasileiros, não dá muito pra acessar e tal, então a gente realmente ainda não tem acesso a isso. A gente tem casos interessantíssimos de simulcast, né, da exibição ao mesmo tempo do Japão, de vários animes. Você acha que isso pode ser uma possibilidade viável pro público brasileiro? Então, eu já escutei muita gente falar, não é porque brasileiro ainda não tem banda larga, não sei o que. Ó, desculpa. É, eu acho que é. Pode, sim, ser algo gradual, que vai, óbvio, como tudo na vida, evoluindo aos poucos. A TV não virou um veículo de massa da noite pro dia, né? É, no início, só rico tinha televisão. Então, tem muita gente que não tem banda larga em casa. Mas, por exemplo, tem banda larga no trabalho, ou tem banda larga na escola, ou vai numa lan house, enfim. A questão é a seguinte, se você tivesse a oportunidade de colocar as coisas em stream, muita gente também já disse, mas o pessoal não ia assistir. Meu, me desculpa, eu acho que iria assistir sim. Eu acho que existe uma tendência, de uma forma geral das pessoas, nem todas, mas existe uma tendência das pessoas de procurarem fazer a coisa certa. Eu pelo menos eu quero acreditar nisso. Então, elas iriam assistir em stream, vamos supor, vem o Gainax e coloca oficialmente no Brasil Evangelho. A pessoa iria assistir, eu acho que iria assistir, não iria pro YouTube. É uma questão. Pra que você vai ver no YouTube se tem um site oficial? Tá ali, de fácil acesso, né? Então, eu acho que essa coisa da pirataria, de uma forma geral, é mais uma questão de praticidade mesmo e de gratuidade. Eu acho que se estiver disponível, for prático, o cara entrar e assistir e for de graça pra ele, a pessoa vai lá e assiste. Uma prova boa que isso pode funcionar até com programas em geral é, por exemplo, as pessoas colocam ilegalmente os programas da Globo no YouTube. Você encontra o programa do Jô, as entrevistas, você encontra os capítulos da novela em 1 milhão de partes, encontra lá. Você vai ver a exibição desses vídeos, são bem altas, as pessoas assistem mesmo, né? Uhum. Se esses vídeos tivessem boa qualidade num site que a Globo fundasse pra passar os programas dela online, eu acho que as pessoas assistiriam com força. Eu assistiria muita coisa. Não, eu assistiria. Ou pelo menos não assistiria, mas acontece muito do você não assiste, mas você ouve, né? Uhum. A TV como rádio. Se, por exemplo, eu tô, vamos supor, não tô falando, tô escrevendo alguma coisa. De repente eu não tô vendo, mas eu deixo a janelinha aberta lá pra ficar escutando. Ficar escutando a novela. Então eu acho que assim, tá todo mundo bobeando nisso. Por exemplo, se você for pegar a Viz Media e ela passa Naruto, Shippuden. Só que a gente não pode ver. Agora eu te pergunto, se por acaso isso fosse liberado no Brasil, você acha que não ia ter uma puta audiência daqui? Que a molecada que gosta de Naruto. Desculpa, tá, gente? Falar molecada. De repente nem é moleque, nem, enfim. Mas o pessoal que curte Naruto. Será que não ia assistir? Claro que ia. Porque a Viz ia passar primeiro, entendeu? E a qualidade de vídeo dela é boa. Você pega vídeos que o pessoal captura, joga no YouTube, é muito bom. Então você imagina como que não é a qualidade dela, o site dela. Pois, né? É, ainda mais se estiver aqui, ele já dá em português, né? Então, eu fui toda feliz e saltitante, né, quando saiu pra ver o Inuyasha. Não é no site da vez, né, vai ser simultâneo com o Japão, você não pode porque você não está em território americano. Cansar. A gente passou pela mesma coisa. No site do Crunchyroll tem vários títulos que são liberados pra gente, mas os que você mais quer nunca são, assim. Eu acho assim que o streaming é algo completamente viável. Eu não acho que vai ser um tiro no pé. Eu acho que os fãs, os espectadores, os internautas, enfim, que tem que mudar, eles tendem sim a assistir aquilo que eles gostam de uma forma legal. Há coisas, por exemplo, que a gente... E aí que você, por exemplo, percebe que existe uma dificuldade de muitas empresas ainda. A Sony, eu tava vendo notícia esses dias que ela vai tirar seriados dela da internet. Os que ela passa. Mas porque, assim, ela tava tendo problema com bolo publicitário. Só que tinha audiência na internet. O número de page views que o pessoal assistia lá, os vídeos dela, era alto. Então, assim, é um negócio meio anacrônico, discrepante. E, tipo, fio, se vocês têm audiência, por que vocês não tendo problema com bolo publicitário da TV? Um retrocesso, né? Injustificado. É um retrocesso, assim. Eu acho que o que a Sony vai fazer é um retrocesso. É a Sony mesmo? É a Sony. E agora eu fiquei em dúvida. Não, mas eu acho que é a Sony mesmo. É um retrocesso que eles vão fazer. É, se eles já estavam aos poucos colocando na internet, de repente eles vão tirar, puff. É. Uhum. Você acha, com relação ao mercado de DVD, né? De anime interno e tal. Você acha que as fansubers daqui prejudicam as vendas? Ou você acha que é meio que um público separado, assim, que não tem nada a ver? Não só quanto ao DVD, mas também quanto à audiência pra TV do que tá passando. Você acha que aqui no mercado nacional, o fansuber de fato atrapalha? Porque dá a impressão que... Assim, a impressão que eu tenho, às vezes, é que é um pouco diferente. Que a galera que... Os animes que estouram na televisão, você vai conversar com a pessoa vê na televisão, né? Pessoalzinho e tal, os animes mais infantis que passam na TV Globinho, a galera tá vendo na TV Globinho. Quem compra DVD é colecionador. É, e aí, quem assiste na internet é mais esse povo mais de nicho, que tá acompanhando o que tá saindo agora e tal. A impressão que dá é que são públicos diferentes e que um interfere o outro, mas no final das contas talvez interfira, não sei. Talvez pras empresas isso interfira, você acha? Você tem alguma opinião com relação a isso? Olha, essa questão de fansuber... De scan, eu toquei nessa semana. Eu sei que você comenta bastante sobre isso no blog e tal. É, teve, assim, minha história com os fansubras e com os scans era curiosa. Porque tinha uma época que eu era terminantemente contra. Eu achava fansuber o diabo na terra, né? E scan, idem. Só que, assim, essa questão de pirataria hoje, ela tem que ser conversada por vários motivos. Vários, assim, mas não é nenhum nem dois motivos, não. Hoje são vários. Porque não é simplesmente você pegar um vídeo que tá num, sei lá, num torrent da vida. Por exemplo, o pessoal tava assistindo Naruto no SBT, certo? É, tava repetindo mil vezes, mas tava vendo. Só que parou de passar, né? E aí? É errado assistir. Assim, se a gente for parar pra pensar, o ideal é sempre ver, ou comprar o que é legal. Mas, assim, a partir do momento que você não tem o que é legal, como é que você faz? É, aqui a gente costuma entrar no mérito de, assim, ver o legal sempre que possível, né? É, se não tem outro jeito de você assistir, ou eu, particularmente, vou um pouco mais longe, às vezes também, se por acaso existir o lançamento, mas, sei lá, se o preço for absurdo demais, for além da realidade, ou se o lançamento em si for uma porcaria, você também deve se reservar o direito de procurar uma via alternativa pra fazer isso, né, pra assistir. Então, foi isso, na verdade, causou, assim, uma comoção de ódio em relação a mim, né? Eu também que é normal, todo mundo fala uma coisa, isso, já... Tanto porque a gente fala a mesma coisa e até onde eu sei ninguém odeia a gente. Ah, mas o pessoal me odeia, tudo bem. mas porque assim, não, a gente não te odeia, sabe? Eu acho o seguinte, eu tenho que colocar uma posição. Eu acho que eu tenho que colocar uma posição. Mesmo que ela desagrade. E assim, quando eu massacrava fansuber, né? Eu era bem vista. Hoje é que eu já não massacro tanto assim, porque eu tô vendo que tem coisa na galáxia que não é só aquilo. Agora, pessoal, né? Agora é uma vaca, uma puta, é isso, aquilo. Cara? Pega pesado assim? Desculpa. Mas assim, pessoal. Não, pode falar. O negócio é que ficou, chega nesse nível. Ficou mortalmente ofendido. E tem coisa hoje que você para pra pensar. Por que você tem que comprar o legal? Porque a primeira coisa, assim, o motivo que eu acho que é, assim, mas é fundamental pra você comprar, adquirir o que é legal, é respeito pelo autor. Porque mesmo que seja um centavo, esse um centavo vai pro autor. Você pode ter certeza que todo mundo que comprou Cavaleiros do Zodíaco da PlayArt ajudou na pequena fortuna do Masami Kurumada, nem que seja em um centavo. Então, esse é o primeiro motivo pra você buscar o que é legal. Pra mim, assim, esse é o primeiro, assim, é o concurso, o respeito pelo autor. Né? Porque se você realmente gosta daquela obra, é porque você está gostando do que o autor está fazendo. Se você está gostando do que o autor está fazendo, nada mais justo do que dar dinheiro para ele. Ele tem que ser bonificado pelo trabalho dele. E a única forma que existe é a grana, né? Não existe outra. Se você, a única forma neste mundo capitalista que nós vivemos de você ser compensado é pela grana. Tá. Na verdade, não é a única, tem outras. Mas, não assim, sejamos frios e calculistas, é a grana. E pra isso você tem que comprar o que é legal, certo? Uhum. E aí eu acho que todo mundo tá de acordo. Mas aí tem outros fatores pra você buscar o que é legal. O que a empresa desprendeu pra adquirir aquele título, né? Um título não é de graça, existe royalties pra empresa adquirir. Impostos, imposto no Brasil é um inferno. Nossa carga tributária é a maior do mundo ainda, continua sendo gigantesca, então tudo isso corrobora para que você adquira o produto legal. Essa desculpa de que o produto é caro eu não concordo, né? Porque senão você vai na C&A, vai na Renner, a blusa é cara, então eu vou roubar a blusa. Não é por aí. Não, assim, às vezes, por exemplo, se a blusa custa R$50 e tem uma igual de 20, né? Você compra a de 20, que mandou cobrar 50. Então, mas é que o problema quando a gente fala de propriedade intelectual é justamente esse. Ele não é só produto. Ele é um produto físico, mas ele também é propriedade intelectual. Então, até entrando nesse mérito, em mangá eu não vejo discutirem tanto isso, mas em quadrinhos eu vejo o caso de acontecer o seguinte. Foi lançado um mangá aqui, pouco conhecido, e eu tô pensando em comprar, mas eu não sei se esse material é bom. Então eu vou ali, baixo o scan do primeiro capítulo e decido não comprar, porque eu não gostei. Isso seria certo ou seria errado? Então, deixa eu só responder a pergunta anterior. Sim. Por conta, assim, de todos esses fatores, por esses dois produtos que eu acabei nem falando, eu acho assim, que todo mundo tem que buscar o que é o legal. Só que há ocasiões que realmente assim, não dá. Né? Não é por questão financeira. Porque eu acho que a questão financeira não. Mas, por exemplo, caso de Naruto, meu, saiu da TV. Né? Não tá mais na TV. Então não vai mais. Se por acaso atrapalhava, não vai mais atrapalhar, porque não tá mais passando. Uhum. Né? E outra, por exemplo. Eu vou pegar o caso específico de Naruto porque eu acho que ele é o mais recente, mais claro pro otaku. Se o SBT tirou do ar, é porque não tava tendo mais audiência. Por que não tava tendo mais audiência? Acho eu, não é por causa dos scans, não. É porque repetiu exaustivamente. E tem DVD, então o fã comprou esse DVD. Por exemplo, a Record exibe exaustivamente e todo mundo odeia o Chris. Só que não tem DVD. Então, eu não sei. Hoje, tinha uma época que eu achava que era o do Porogodó. Hoje eu já não sei se fansuber tem essa influência toda que fala. Inclusive, não sei se tem essa influência toda, porque o Ministério de Finanças, acho que é o de Finanças do Japão, fez uma pesquisa dessa lá no Japão e eles constataram que a pessoa assistir um vídeo por YouTube não atrapalha na venda de DVD. Eu achei isso interessantíssimo, porque os japoneses são bem... eles demoraram bastante pra admitir isso, sabe? Você já vê americano admitir isso, mas o japonês estava bem resistente quanto à pirataria. Então foi legal ver esse tipo de afirmação vindo de lá. Então veja, e não foi uma afirmação de um site qualquer. Não foi uma afirmação de uma Sandra Monte nipônica qualquer de lá. Foi uma afirmação de um ministério. Depois eu até passo o link do link do homem, tá em inglês, mas tudo bem. Desse texto do ministério, que eu acho que é da Finanças, falando disso. Então, assim, nem tudo que se aplica lá se aplica aqui. Mas é algo a se pensar hoje em dia. Até que ponto fansuber e scan atrapalha realmente? Hoje eu. Por isso que eu falei nessa semana no blog dos fansubers e dos scans, que eu acho que a gente não pode mais ser tão pau-pau, pedra-pedra, como eu, pelo menos, eu era antes em relação a esse assunto, porque eu acho que hoje existe um pouco de cada caso é um caso, né? Você não... Assim, é que eu falei, o ideal é não fazer, é não ir buscar, é você buscar o que é legal, mas tem hora, cara, que não dá. Infelizmente, assim, a gente hoje existe um moral politicamente correto para tanta coisa, só que foi o que eu falei. As pessoas elas têm um discurso, mas na hora de agir, elas não agem. Vem me dizer, quem nunca fez um xerox de um livro? Não é certo, não é certo. Eu não tô falando que isso é certo, eu estou falando que as pessoas fazem. Então, ao invés de elas também ficarem massacrando, peraí, eu tô fazendo aquilo que eu tô dizendo, realmente, é para parar e pensar um pouco mais nessas coisas. É para parar e pensar, por exemplo, nessa questão do scan, e aí isso que você falou é importante. E aí vem a questão do scan. Essa questão dos scans, Porque fansubers, que parece que é tudo igual, se a gente tem a mesma linha de pensamento, não é. Isso que você perguntou, de ajuda ou atrapalha na aquisição de um título? Então, né, pergunto, como é que Death Note ficou tão conhecido no Brasil? Como é que o próprio Bleach, Naruto ficaram? É difícil dizer que atrapalha. Talvez até ajude mais a você conhecer. Uhum. Né? E aí cai naquela questão, numa outra questão que é algo mais beirando ao psicológico das pessoas. Você pode até estar vendo na internet, só que você quer ter algum negócio em papel. Por quê? Porque você vai ler isso no ônibus, você vai ler isso no momento que você não tá fazendo nada, que você tá no banheiro... Que você tá, sei lá, fazendo qualquer coisa. E você não tem... A menos que você tenha um iPad, você não faz isso no computador. Você tem que ligar o computador, achar a página de tal endereço, pra achar a página, pra ver... E mesmo se eu tiver um iPad, eu não vou ficar andando com ele por aí no ônibus, né? É, tipo, no Brasil não dá. Aqui não é o Japão. Imagina. Então, assim, hoje... Tinha uma época que eu achava que atrapalhava. Hoje eu já não penso assim, porque o que eu percebo que as pessoas falam... É que elas querem manusear. Então, se eu ouvi hoje na internet, eu achei legal, na hora que sair no Brasil, eu vou comprar. Pelo menos eu acho que a maioria das pessoas, elas fazem isso. Porque elas é um negócio que Freud deve explicar, não sei. Que é de posse. Você quer ter aquilo na tua mão. É, eu costumo falar isso até falar com relação ao streaming. Porque algumas pessoas falam que um dia o streaming vai substituir a mídia física. Ou o DVD e tal. Mas eu acho que não, porque streaming pode sair do ar a qualquer momento, né? E eu quero ter um negócio pra mim. Né? Aconteceu com a gente, não. Né? A gente tinha uma conta no Crunchyroll. É, eu tava assistindo, eu tava tentando. Eu até reclamei isso aqui no ar, né? Eu tava tentando seguir o caminho legal. Eu comprei uma conta premium no Crunchyroll. E o anime que eu tava acompanhando, The Book of Bantorra, o Crunchyroll tirou do ar sem mais nem menos. Faltando uns 3 episódios pra eu assistir, acabou. Sério, tive que baixar a série pra assistir ela. Olha, isso que você acabou de falar, assim, isso é muito sério. Seja nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, em Marte, onde for. É, essa questão do respeito da empresa também, eu acho que ela tem que ser levada muito a sério. Porque, você começa a acompanhar o negócio e de repente cancela o mangá. Ou de repente, no caso do Crystal Crow, que você falou, eu nem sabia disso, que os caras tiraram do ar. Eles têm essa mania de fazer isso com vários títulos. Aconteceu comigo, mas eu fui lendo os comentários e parece que é usual deles, assim. Um mês antes, eles avisam, ó, daqui a um mês a série vai sair do ar. E se você não viu, perdeu. Uma hora você vai chegar lá e não vai ter mais. É, eu perdi então, o aviso, não vi o aviso. Quando eu fui assistir, não tinha mais o episódio pra assistir. Acabou. Então, você percebe que, assim, essa questão hoje de fã, sobre fã e scan, ela é muito complicada. Porque, cara, que porra, puta falta de respeito é essa? Os caras tiraram o negócio do ar, né? Assim, desse jeito. Assim, tipo, viu, não viu, foda-se você. Eu acho que isso prejudica tanto, né? Como é que você vê? Meu, você começou a ver, o negócio não acabou. Não é algo tipo, a Globo começou a passar Lost, ela vai terminar de passar Lost. Ela acabou. Nesse caso a série tinha acabado, mas ela ficava lá só por um tempo limitado. Você tava pagando por ela, mas ela ficava só por um tempo limitado. E eles avisaram isso em cima da hora. É, tipo, o site, em nenhum momento, quando você vai fazer a conta, ele não te avisa de que, essas séries aqui, quando acabarem de passar, elas vão sair do ar, ou então cada série tem tanto tempo pra ficar no ar. Não é uma coisa limitada. É uma coisa que a gente tem aqui. Que do nada acontece. É, estamos aqui nos nossos servidores, nosso acervo de séries, você pode pagar e você pode acessar em 720p, assistir em alta qualidade. Ah, não, mas então eles acabaram a série. A série ela não ficou completa, é isso? Não, a série ficou completa, mas eles tiraram do ar sem um aviso muito prévio, sabe? A série fica disponível lá direto. Todas as séries ficam disponíveis. Quando ela termina, a série completa fica no acervo pra você assistir quantas vezes você quiser, começar a ver ela em qualquer época. Só que aí algumas, talvez por popularidade que seja, eles resolvem tirar do ar, eles não avisam direito. E isso não só é uma falta de respeito, ainda que eles avisassem, mesmo assim, uma série que eu gosto, eu quero poder ver de novo, eu quero poder ter pra mim, eu quero poder... Então, aí a gente entra na questão do físico. É. Primeiro que só pra complementar, de qualquer forma, eu acho isso um pouco... apesar de eles terem terminado, eu acho meio desrespeitoso você ter feito... que fizeram, que fazem, né? Eu acho totalmente respeitoso. Me diz, eu cancelei minha conta no Crunchyroll depois disso. Essa questão hoje da relação do usuário com a empresa, do usuário, do comprador com a empresa, seja ela qual for, ela é muito importante. É, tanto que esse foi um dos motivos que também me fez mudar um pouco dos meus conceitos, né? Essa questão do respeito hoje entre usuário e empresa é muito importante, porque... No final das contas, assim, se você E por ter esse veículo que é a internet, se você não for desrespeitado de alguma forma, você vai buscar uma alternativa. Por isso que essa questão de ser uma propriedade física e intelectual de um anime, de um mangá, de um livro, de um... Livro não, porque livro ele sempre vem fechado. Não tem uma continuidade ali. Mas de um seriado, enfim, ela é muito séria hoje. Cancelamentos são muito ruins. Eu acho ruim isso, porque assim, é um tipo de relacionamento novo, né? De público e empresa, assim, é um esquema novo que tá querendo surgir agora, tá querendo se firmar. E aí, quando ela começa a conquistar assim, o público, ela sabe, pisa na bola desse jeito, pode desanimar muita gente, né? Me deu uma desanimada. Só que assim, por exemplo, no caso do stream, esse que você pegou, a pessoa assim, ela vai assistir pro stream, mas se ela tiver em DVD, ela vai comprar. Porque ela no final das contas, é aquela coisa, um meio não acaba com o outro. Então assim, o DVD é o Blu-ray, né? Tanto faz. Mesma coisa nas devidas proporções, né? É. Blog, você comenta bastante, né, sobre e critica também os lançamentos de DVD no Brasil, quando as empresas fazem umas besteirinhas aqui e ali e tal. Aquelas coisas que a Fox fez com alguns tokusatsu, né? O que você tem achado, assim, de forma geral, assim, sobre esses lançamentos que já tem de tokusatsu, esse agora do lançamento de Sailor Moon S em DVD, a gente até entrevistou o Márcio Reginetti, né, a semana passada e tal, retrasado, no caso. O que você acha, assim, do cenário atual do mercado de DVD? O que tá acontecendo de errado, o que tá vendo de certo, o que pode melhorar? Olha, de anime, assim, não mudou muita coisa. Me parece que de lançamento de anime continua mais ou menos na mesma, né? Tem pouco material, ainda tem pouco material sendo lançado e sendo comprado. Ou sendo lançado de uma forma contínua, né? Bleach, acho que já foi lançado só que assim, a segunda fase, a terceira, a quarta, cadê, né? Então eu acho que um problema é essa continuidade. Às vezes demora muito pra tudo sair. Mas essa questão já é num âmbito maior, não é no Brasil, né? Vem lá de fora, dos donos internacionais dos títulos. Vou falar live action porque eu tenho uma dificuldade pra falar o termo em japonês, tá? Uhum. Eu enrolo. Eu gostaria que lançasse Patrini, né? Mas eu acho que sou eu. Não, falando sério. Eu gostava, não é nada contra. Eu gostaria de ver Patrini, velho. Enfim, eu achava Patrini o máximo, né? A virada de capa dela. Toda garota na época achava, né? Porque você tinha aquele monte de macho e a Patrini no meio. Eu acho que assim, eu não acompanho muito live action porque eu nunca gostei muito de live action, né? Eu gostava muito da Patrini. Acho que justamente porque era uma menina no meio de um monte de homem lutando contra monstros, né? E ela não necessariamente lutava só contra monstros, lutava contra as forças ocultas do universo. Então eu não acompanho muito. Mas, assim, pelo que eu leio nos comentários, assim, tem umas falhas ou outras que são... Eu acho que são fáceis de serem consertadas, né? Não é nada muito traumático, tirando aquela questão lá da pixelização, que o pessoal reclamou muito. E isso é uma questão de desrespeito, porque se é pra você ver um negócio com má qualidade, você vai pro sobre mesmo, né? Eu não lembro se no Jasper ou no Jiraiya que tinha uns erros grotescos na legenda. O problema de fansub é assim, tem fansub que tem... que os caras erram muito em coisas básicas, né? Da língua portuguesa. Só que, pelo menos, pode dizer assim, mas pelo menos é um fansub, não é a empresa. Então, respeito também... Assim, o espectador tem que respeitar a empresa, mas a empresa também tem que se fazer respeitar, né? Seja em mangá mal traduzido, ou seja em DVD mal trabalhado, tecnicamente fica difícil, fica muito difícil. Mas assim, eu acho que em questão de lançamentos, eu imagino que a coisa tá bem pra live action, né? Pra anime, tem pouco, mas também tem pouco porque o pessoal também não compra muito, isso é fato. Uhum. Mas também, os títulos que eles jogam são títulos um pouco mais infantis, né? E às vezes os pais não querem, as crianças não têm dinheiro, os pais não querem comprar desenho. Mas por exemplo, os títulos que o pessoal mais gostaria de ver, a representação deles é ruim também. E quando eu falo representação, assim, cadê o distribuidor internacional? Se você for ver, os títulos são ou da Televix, que é um distribuidor fácil, relativamente fácil, de ser conversado. Enfim, é um distribuidor com uma característica latino-americana forte, apesar de ser americano. A Viz, é Naruto, por exemplo, tá aí, da Viz. Da Toei, que é o caso de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Aí a gente tem o caso de Sailor Moon. Eu acho o seguinte, a empresa que tá trazendo Sailor Moon, ela tá tendo toda a boa vontade do mundo. Quem não tá tendo é a Toei, né? Porque, cara, o SOS Sailor Moon fez uma enquete. Acho que todo mundo que gosta participou dessa enquete. E assim, a enquete ela foi clara. O que o pessoal quer em relação ao que é dublagem. Porque o grande problema de Sailor Moon, o grande drama de Sailor Moon no Brasil é a dublagem. E assim, o ideal é redublar. O ideal não. Pela enquete, só existe essa possibilidade. Porque foram duas dublagens completamente diferentes. Mas aí a Toei vendeu o que ela tinha, o que ela achou para a fase S. Se tivesse achado a fase R, eles teriam tentado vender a fase R. Se tivessem achado a fase SS, a fase SS. Então, para mim, a Toei vendeu do jeito que ela quis para quem tá querendo comprar. Para quem comprou, como foi a DVD Factory. O desrespeito para mim tá sendo claro. Para mim. Eu não tô incentivando ninguém a fazer boicote, tá? Porque o fato de eu falar que eu não vou comprar, parece que, assim, ela tá instigando. Não, não tô instigando ninguém. E pra esse mim, pessoal gosta de uma desculpa pra não gastar dinheiro, né? Tudo é boicote. Você entende? Pra mim... É verdade. Pra minha pessoa, isso é um desrespeito. Porque eles não vão redublar, né? Sailor Moon... Assim, vale lembrar que a pessoa sempre pode ver legendado, né? Pode ver legendado, mas no caso de anime, eu acho muito difícil alguns títulos que você passou a vida inteira vendo dublado, você vê legendado. Você pode, por exemplo, assistir Pica-Pau legendado, mas, cara, qual é a graça de assistir Pica-Pau legendado? Assim, Cavaleiros eu vejo. Como é que você assiste Chaves legendado? É, Chaves não dá. Ah, que isso, cara. Não, Chaves legendado é o máximo, não, cara. Não dá. Os dois têm valor, eu adoro assistir episódio perdido de Chaves legendado. Não dá, não. Ai, você entende? Eu sou contra. Chaves é tem coisas assim. Realmente existe essa possibilidade? Existe. Mas então, pra que foi feito? Pra que pediram uma enquete? Pra no final das contas acharem algo? Vamos achar porque. Pra quê, sabe? Realmente, assim, nesse caso rola um agravante que é justamente isso: o fato de que a maior parte do público que vai comprar por questões de nostalgia mesmo, né? Daí, realmente, a coisa de dublar talvez seja importante. Mesmo que essas pessoas sejam crescidinhas e possam ver animes legendados, aquele título em especial, ela vai procurar pra ver dublado, no caso. Você percebe? Não é algo novo que você... Vai, não é Kion, que você começou vendo em japonês, em inglês, enfim, numa outra língua, você viu, começou a ver legendado. Todos esses títulos... Você tem um histórico deles todos dublado. Cavaleiros do Zodíaco dublado, Sailor Moon dublado, Yu Hakusho dublado, Shurato dublado, Guerreiras Mágicas dublado, Pica-Pau dublado, Família Dinossauro dublado, entendeu? Tudo dublado. Naquela época, não se tinha essa questão de você ver algo legendado, não tinha pirataria como tem hoje. Você vê de uma outra forma. Você via daquele jeito. Então, é difícil, inclusive, você assistir legendado, assistir ao material legendado. Mesmo tanto, você tem essa possibilidade? Tem. Eu acho que a empresa vai fazer. Porque eu me lembro, ele chegou, acho que, falar, né? Que ia ter essa versão legendada. Mas é difícil. Eu acho difícil. E é por isso que eu falo, cada caso, hoje em dia, é um caso. Sailor Moon tem um agravante seríssimo, que foi essa enquete. Pra que fez todo mundo perder tempo falando que tem enquete, que é por favor pra todo mundo votar? Agora, sim, bem ou mal, de qualquer forma. Essa pessoa, no final das contas, desculpa passar por cima de novo. Mas, assim, o pessoal do SOS, pra que coitados? Né? Eu fico pensando assim, poxa, eles tiveram tanto trabalho, né, pra mobilizar tanta gente, pra nada. Tipo, assim, de qualquer forma, essa dublagem foi a que passou, né, tá na televisão, então o povo meio que já conhece, tá aquele negócio, igual o Tiririca, né, cara, pior que tá, não fica, né, então. Fica. Não, fica sim. Fica? Pior que tá, fica sim. Uma pergunta que responde a uma reclamação bem pessoal: por que você acha que o mercado de DVD é tão pautado em nostalgia em o que passa na TV? O que, que impede trazer material novo ou material só conhecido na internet pro nosso mercado, para que eu possa gastar o meu rico dinheirinho? Assim, é uma questão de... Acho que é uma questão mesmo de mercadológica. Eles acham talvez seja o investimento mais seguro em algo que eles já sabem que o público já conhece, de mas repente. Mas ainda, né? Assim, hoje em dia, sabe? É, tipo, ainda. Porque o que eu percebi, uma ideia que eu tive lendo o livro da... Ainda não saiu tudo, entendeu? Sim, mas lendo o livro da Sandra, uma ideia que eu tive é que é o seguinte. Quando o mercado de mangá começou a surgir no Brasil, eles tiveram umas atitudes bastante ousadas, trazendo alguns títulos bem pouco conhecidos, e talvez por isso o mercado tenha crescido tanto. Mas, de repente, no mangá o investimento é menor, né? Pois é. Não, peraí. No caso dos mangás, os primeiros títulos, eles foram baseados em animes. Sim, mas a gente teve... Os cinco primeiros foram exibidos na televisão. Não, mas assim, por exemplo, alguns títulos meio que as editoras lançaram, por exemplo, a JBC, sei lá, ela lançou alguns títulos. O primeiro ponto seria Video Garai. É, tipo, ela logo no meio daqueles lançamentos mais conhecidos, ela jogou um ou outro. Aí que tá, por exemplo, que quando eu entrevistei o Júlio Moreno, foi a primeira entrevista, inclusive, que eu fiz nessa área, ele falou que foi um risco. Eles estavam bancando um risco que deu certo, mas um risco. Mas talvez seja isso que falta no mercado de DVD, a gente não vê ninguém se arriscar, ninguém se arriscou até agora, então, fazer nada. Existem alguns fatores, um é medo mesmo, né, até porque, sabe, muito mais caro também você fazer, eu acho, né, fazer uma produção de DVD do que uma produção de um mangá. Até porque royalties de anime são muito caro. Esse é um ponto. Outro ponto, por exemplo, é que algumas empresas, elas realmente assim, não têm uma representação fácil. Vai, se você for pegar... Puta, por exemplo, eu não sei por que a Sony, que tem o Rurouni Kenshin, nunca lançou em DVD. Uhum. Mas assim, outras empresas, vai, vamos pegar... Eu gosto de pegar esse exemplo porque... O pessoal fala muito nele, eu acho que ele elucida um pouco atualmente. O Kion. O representante não é o representante que tá ali na esquina, entende? O título da Gainax, da Madhouse. Não sou como a Toei, que é uma mega empresa que está constituída, a Viz, que está constituída. Essas empresas normalmente participam de feiras internacionais e elas estão, assim, bem constituídas. E elas têm dificuldade para vender, né? Para alguém, seja para TV ou para DVD, imagina uma empresa que não está com uma representação muito fácil. É fácil para você, empresa brasileira, ir lá buscar. Existe uma questão aí um pouco de comodidade. Nessas feiras internacionais, você imagina estandes de empresas vendendo seus produtos. É isso. Então, algumas não tem uma boa representação. Assim, quando eu falo boa representação, é tipo, tá lá mesmo, né? Então, nesse sentido, fica um pouco difícil. Isso também acaba atrapalhando. É o medo, como achar, às vezes, o cara pra conseguir um título, ele tem que falar com a empresa lá no Japão. Puta, ele tem que contratar alguém pra falar japonês. Algumas são fáceis de você conversar, porque o cara conversa em inglês. Vai lá, manda e-mail em inglês, a empresa está nos Estados Unidos. Mas outras não estão. Por isso que eu tenho batido nessa tecla de que as empresas japonesas têm que começar a vir para cá. Disney está aqui, Warner está aqui, Fox está aqui, BBC está aqui. Por que que não tem empresa japonesa? Só, assim, que eu me lembre, grosso modo, é só Sanrio mesmo. Se tiver alguma outra, me lembrem. Não que eu saiba. Então, que eu me lembre, é só Sanrio. Alguma rede de restaurante japonês, de repente? E olha, nem tem, viu? Pior que não tem mesmo, né? Tô pensando aqui, não tem, não. Oriental, mais conhecido que a Chinese Box é China. É, você fala, Chinese Box é chinês e não é chinês também, né? Tipo, a comida é chinês também. Que... Habib's, né? Sem querer fazer propaganda das empresas aqui, não é. É brasileira. Então, assim, eu acho que aí esse é um outro ponto, né? Que o mercado de DVDs também poderia ser melhor se tivesse uma representação nipônica melhor no Brasil, né? Essas empresas. Mas será que o mercado brasileiro absorveria esse investimento todo? Teria retorno? Já se absorveria, eu não sei. Mas aí vai um pouco da empresa... Arriscar. Arriscar. Uhum. A empresa japonesa. Uhum. Porque, veja bem, a economia do Brasil melhorou. Aí vem sempre aquela coisa, mas o Brasil tem pirataria. Cara... Quer dizer que é só isso que importa, pirataria. Todo lugar tem, né? É, então, quer dizer, parece que essa é a grande desculpa. No Brasil tem muita pirataria, não vai valer a pena lançar nada lá. E, peraí, quer dizer, o pessoal tá com um poder aquisitivo melhor pra gastar com entre aspas, né, supérfluos. É um supérfluo isso, tipo, isso não é não é uma coisa que vai te fazer falta na vida. Mas como você tem um poder aquisitivo melhor hoje, você tem grana pra estar gastando, né, com isso. Tanto você tem que, assim, o governo tá querendo implementar uma taxação maior pra compra de importados, porque, assim, tá muito fácil você comprar na Amazon, né? Eu por exemplo, meu DVD aqui do Como Treinar Seu Dragão, meu CD, ele é importado, saiu no Brasil. Então tá muito fácil você conseguir as coisas lá de fora. Só que, assim, as empresas japonesas, elas aí tem aquela coisa, elas, como é que elas vão conhecer o nosso mercado se elas não estão aqui? Esse é um motivo não só para lançamento de DVD, como para TV também. É muito fácil. Aí o pessoal reclama, assim, que eu defendo a Disney. Ai, que eu defendo a Disney, que essa desgraçada não gosta de anime. Não é isso. Mas a Disney tá aqui. A Disney tem um escritório lá no World Trade Center, lá no Robocop. Tem no World Trade Center e tem no Robocop, cara. Entendeu? É muito fácil eles andarem 2 metrozinho e tá ali na Chuck Zaidana Globo. Tá, eu tô falando isso tudo com as devidas proporções, tá? Mas existe um exagerozinho, assim, questão de espaço. Não, né? Assim, a gente. Mas assim, se percebe, né? Cadê uma empresa japonesa pra negociar com o Silvio direto aqui no Brasil? Como a Warner faz? Tá certo. Tem negociação que começa lá fora? Tem. Mas assim. Fica mais fácil a negociação começar lá tendo um escritório aqui no Brasil. A Disney, ela cuida do que é dela. Né? No High School Musical não veio aqui pro Morumbi à toa. Existe um escritório com pessoas que estão estudando o mercado brasileiro. Algumas empresas japonesas até tentaram... Tem tentado, né, fazer negócio diretamente com os Estados Unidos, por exemplo, lançando lá. Só que a gente sempre ouve falar que eles meio que não conhecem o mercado, ou meio que querem vender aqui no Ocidente da mesma forma que eles fazem lá e acaba não funcionando muito bem, né? E o mercado japonês é bem peculiar, né? Funciona de uma forma que só funciona lá. É, o preço que eles cobram, a forma que eles lançam, enfim, é uma coisa bem própria deles. Então, seria o caso realmente não só abrir uma empresa aqui, mas contratar gente daqui pra poder trabalhar com o mercado daqui também, no caso, né? Ou não, por exemplo, a Viz Media... o que é a Viz Media? A Viz Media é uma junção de 3 empresas japonesas. A Shueisha, a Shogakukan e a Chopron. Assim, grosso modo, essas 3 empresas estão nos Estados Unidos como Viz Media. Eu acho que se você for pegar os mangás aqui no Brasil, você vai achar lá, Shueisha, lá, para América Latina ou para o Brasil, via Viz Media. Eu acho que isso está em Naruto, isso, se não me engano, está no Rama. Eu vou até ver aqui, peraí. Puta, ele tem, é pequenininha, só um minutinho. Rama também, tá. Se você for ver, tá lá, Shogakukan, blá, blá, blá, blá, blá, blá, Viz Media. No caso dessas 3 empresas, elas já se instalaram fisicamente nos Estados Unidos. Assim, mas assim, de qualquer forma, eles montaram uma empresa americana, eles têm americanos lidando com os negócios, né? Isso. Mas teve, por exemplo, assim, a Bandai montar lá e lançar diretamente os produtos lá fora, e não deu certo, porque ela cobrava caro demais eles tentaram impor aos americanos o modelo de negócio deles que eles usam no Japão. E aí não deu certo, né? Não, e esse é um outro problema. Não vai dar certo nos Estados Unidos, não vai dar certo em lugar nenhum, vai dar certo no Brasil. Porque, e aí é uma adaptação que é muito difícil, porque eles têm um tipo de atuação que funciona lá. Só que eles têm que se adaptar a cada lugar do mundo. É uma adaptação. Se eles continuarem... com o tipo de negociação que existe, você pode ter certeza que não vai mudar muita coisa, não. Vai continuar. Porque cada local tem uma peculiaridade. O Brasil, cada, por exemplo, país emergente tem a sua peculiaridade. Brasil é completamente diferente da China, completamente diferente da Índia, completamente diferente da Argentina. Tem que ter uma análise do nosso mercado. Não funcionaria. Pra isso, tem que se instalar. Não, assim, nossa, se tiver alguém de esquerda escutando o que eu tô falando, vai falar, nossa, mas que horror que ela tá dizendo. Que coisa mais capitalista do inferno. Meu, tem a instalação, ela é necessária. No caso, inserir o Brasil, tipo, como América Latina e fazer um projeto pra América Latina não funcionaria. Não, tem que ser Brasil mesmo. Brasil mesmo, porque o Brasil tem uma peculiaridade única, que é a língua. É. A coisa já começa daí. Brasil é continental, é um país continental. assim, a América Latina tem suas peculiaridades. Cada país da América Latina já tem sua peculiaridade. Então já é difícil fazer blocão América Latina. Eu me lembro que eu conversei, que a questão da dublagem em castelhano é complicada, né, quando os caras querem unificar, porque a forma do argentino falar é diferente da forma do mexicano falar, da forma do chileno falar. Então você imagina, se uma unificação de qualquer coisa na América Latina já é difícil, imagina você jogar o Brasil nesse contexto. O Brasil já tem contexto, o Brasil já é grande demais, sozinho tem as suas particularidades, imagina junto com o continente inteiro. E assim, a gente aqui, por exemplo, tem um tipo de... O nordestino tem um tipo de relacionamento com o produto, com a sua vida, que é diferente do pessoal do centro-oeste, que é diferente do pessoal do sudeste, do pessoal do sul. O Brasil é muito grande. Ele precisa que as empresas estejam aqui para poder fazer um estudo de caso. De novo, eu não queria ficar pegando exemplo dela. Mas a Disney, ela está repensando como fazer os personagens dela com as características do Nordeste, porque houve um crescimento muito acentuado da economia nordestina. Então eles vão fazer, acho que, produtos com características nordestinas lá. Diferente. Por quê? Uhum. Porque eles têm esse time, nem sei do mercado qual que é o termo, tá? Mas eles têm essa percepção de diferenças regionais dentro de um país como o Brasil. E não tem outro jeito, não adianta o cara achar que ele tem meia dúzia de informação daqui de dentro, ele vai conseguir. Ele não vai, ele só vai conseguir na hora que ele realmente vier. Ficar aqui e bancar que seja prejuízo por um tempo. Mas eles não querem bancar prejuízo. Basta ver o que a Toei tá fazendo com o Sailor Moon. Você concorda com falando desse negócio das características nacionais e tal, você é flexível com relação a essa coisa de tradução, adaptação, localização, assim, das obras dos mangás e tal, das gírias e esse tipo de adaptação? Você acha isso positivo pro mercado? Depende. Sabe por quê? Você acha que pintar as zebras tá valendo? Ah, se isso for uma gíria, eu já tô viajando. Não, isso é uma referência direta a um certo... a certa picuinha nossa. É a tradução que o Guilherme Briggs fez de Fairy Tail, que foi muito criticada. A Mara do Mais de 8000 falou bastante, a gente comentou aqui também, que ele colocou algumas gírias nos mangás que ele traduz, ele adapta de uma forma que é meio incômoda pra quem já é fã do mangá antes, assim. Até porque quebra o clima de uma cena, né? Mas tem gente que defende porque diz que isso é importante, as pessoas ficam mais próximas do dia a dia, de quem tá comprando o mangá, ou do público. De quem? Das crianças, de repente, que eles querem que compre, não sei. Então, mas... aí a gente. Eu não concordo. Eu gosto de pegar alguns exemplos, tá? Porque eu acho que exemplo não é tudo. Porque pode existir outros exemplos de coisas que não existem. Mas por que, por exemplo, parece que as novelas da Globo são tão pasteurizadas? É tudo parecido. Não é à toa. Se eles começarem a usar a terminologia que o pessoal do Sul usa, o pessoal do Nordeste não vai saber, e vice-versa. Então, assim, não é que é uma imposição. Tem gente que fala que isso é uma imposição. Não é que é uma imposição. Tem que ser algo que todo mundo compreenda, porque, como eu disse, o Brasil é um país gigantesco. Se você começar a colocar elementos muito, muito, muito de um local, fica isso para tradução, não digo para obra original. Por exemplo, se for um mangá brasileiro, aí muda o contexto. Mas para uma adaptação, porque no final das contas, tudo que vem de fora é uma adaptação, se você não tiver uma adaptação que seja compreensível, e é por isso que eu bati muito nessa questão do compreensível, o que é passar sarau na pipa? Cara, eu não tô no Rio de Janeiro, eu não, e olha, tem gente do Rio de Janeiro que também falou, eu moro aqui, não sei o que é isso. Você entende? Além do sentido literal, eu acho que eu também não sei, não. Você percebe? Assim, o cara que tá na Amazônia, não tem como ele saber. Então, assim, você tem que tentar usar termos que sejam de uma compreensão geral. Não é uma questão... pra adaptação, não dá pra você regionalizar, porque senão, se for assim, vai ter que pegar alguém do Rio Grande do Sul pra no próximo mangá colocar o Tchê. Não, porque senão aí fica uma picuinha dentro do próprio país. Por que que tá falando essas terminologias cariocas pode e não rolar, tá usando gaúcha? Pode rolar um lançamento especial pra cada região do Brasil, né? Com traduções diferentes. Isso é lindo. Não, você percebe? Isso é muito sério. A gente tá brincando aqui, mas é muito sério. Aí, pessoal, o cara do Nordeste vai querer que tenha um Oxente. Sendo que, muitas vezes, assim, não cabe. A coisa não cabe. É descabido. Aí não vira adaptação, vira deturpação da obra. É, né? Eu acho... Colocar Terimula Cavaleiros do Zodíaco dentro do mangá de Farté. Puta que pariu, que foi isso? É, eu acho que sob a desculpa de adaptação, alguns tradutores usam essa desculpa pra poder colocar seu ego ali mesmo, né? Eles querem mesmo mudar a obra, falar que eu adaptei, eu coloquei aquela piada, sob essa desculpa de adaptação, quando eles estão fugindo do ponto um pouco. Então, a adaptação não é deturpação da obra. Eu sei, mas às vezes eles... Eu tô deixando isso claro. Eu entendi o que você falou, que eu tô deixando isso claro, porque foi um ponto, assim, crucial pra qualquer coisa. Vide One Piece. Aquilo que fizeram, o personagem de Papirulito, aquilo é deturpação da obra. Tem uma, assim, é uma diferença mortal entre o cara pegar o cigarro, fumar, e colocar um pirulito na boca e fumar. Isso o é sangue, né? Não, pior do que o sangue, porque é um traço característico do personagem, né? E fala em mangá também. Então, o problema justamente dessa relação hoje de empresa e fã é justamente essa. Você muitas vezes já tá sabendo o que, que vem por aí. Se teve tanta crítica, não foi? E aí vai de encontro com aquela sua pergunta anterior, né? Se atrapalha. Nessa hora, realmente, aí você vê que atrapalha, porque o cara já conhece, ele quer comprar. Por isso que eu tenho pensado nessa questão, porque o cara quer comprar. Se ele quer comprar, ele quer ter pra ele, ele quer ter um produto que ele entenda. Agora, se você não entender a sua própria língua, tem alguma coisa errada. Se contar é o seguinte, tipo, é o que eu sempre falo, às vezes eu tô lendo uma obra estrangeira, eu sei que aquilo ali foi produzido no Japão, ou foi produzido nos Estados Unidos, sei lá. Daí se o personagem fala alguma coisa que é muito brasileira, eu sei que no original ele não falou aquilo. Então eu sei que ele não foi inventado pelo autor original, foi algum tradutor engraçaralhozinho que quis colocar ali e fazer uma brincadeira. Então isso já me coloca pra fora da obra que eu tô tentando ler. Mas, ó, por exemplo, vou te dar um outro exemplo de algo que ficou engraçado, mas não ficou deturpado. E é por isso que eu tô falando dessa questão de adaptar e deturpar. No Yu Hakusho. Meu, o que, que é dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo? Você percebe que isso é um termo assim, que não quer dizer nada. Mas é engraçado. Ó, o termo, a gente não conseguiu ouvir. Que dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Ah, nossa, sim. Pela circunstância. E aí, assim, tem que ter um tato, assim, é um limite difícil. É um limite que tem que ter esse cuidado, porque a circunstância dali é cabido de você colocar uma brincadeira, né? O Marco Ribeiro. Era Ribeiro? É. Que era o diretor, ele disse. Nossa, o Rock Show teve muita brincadeira nesse sentido. Mas dava pra colocar porque não deturpava a obra. O problema de tradução, de mangá, ou seja lá do que for, não é a adaptação, é a deturpação. Ou a incompreensão, porque a partir do momento que você não consegue entender a sua língua, por isso que eu falo, isso é muito sério. Porque ele falar, e dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo, você quer dizer que você consegue de uma forma subconsciente de que foda-se, entendeu? É isso que ele quis dizer, basicamente. É, tem um ah, eu sou Toguro também, né? É, o ah, eu sou Toguro. Aquilo, assim, é um negócio bem de época. Que porra é essa? Não, mas não, aquilo, assim, é um negócio bem de época que quem viveu a época lembra, né? Que nos estádios de futebol o pessoal falava, né? Ah, eu sou Flamengo, sei lá. Ah, eu sou Vasco, eu sou, sei lá, Fluminense. Falava. Mas assim, era um negócio que era... E aí a questão da massificação. Todo mundo sabia, porque todo mundo escutava isso na televisão, né? Então não era algo descabido. Agora, o que é passar serão na pipa? O que é passar serão na pipa? Vocês que estão aí no Rio de Janeiro. Eu não faço ideia, além do sentido literal. Eu acho que, sei lá, passar serão na pipa, cortar sentido sexual, não? Passar serão na pipa? Como você assim? Passa serão na pipa pra cortar outra pipa, né? O que, que você passa lá pra poder cortar o quê? Não, você não... Ah, peraí, você tá sendo literal demais, pô. Eu não sei, ou você tá falando uma coisa, ou você tá falando de outra. Você passa o cerol na linha da sua pipa pra poder cortar outra pipa. Então você tem a intenção de cortar, logo você tem a intenção de... não sei. Aham. Eu sou pequenininho, eu não entendo dessas coisas sexuais, né? Não, é... não, mas você percebe assim, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado muito sério. Isso é muito sério. Assim, a gente fala brincando tudo, mas é esse tipo de cuidado, claro, que as streams americanas especialmente erram, elas erram, mas elas especialmente elas têm cuidado nessas horas. Quando elas fazem a adaptação das suas obras, elas têm cuidado. Você pode falar assim, ah, que o cara errou ali e tal. Realmente, ninguém é perfeito, o estúdio não é perfeito, o estúdio de dublagem. O cara que fez a avaliação da empresa. Mas vamos vir e convir que são erros bem menores, né? Uma última questão, só pra gente fechar agora. Uma coisa que o pessoal sempre bate muito na tecla é que o público brasileiro que consome anime e mangá é muito novo. É um pessoal muito novo, assim, de idade mesmo, muito jovem. Mas eu tenho percebido que talvez por fazer um tempo que não passa nenhum anime com grande impacto na televisão, que esse público tá aos poucos envelhecendo. Você concorda e você acha que impacto isso pode ter na indústria? Você ter um público mais velho consumindo esse tipo de material? Normalmente quando você envelhece, você arruma emprego. Quando você arruma emprego, você ganha dinheiro. Quando você ganha dinheiro, você pode gastar. Mas você acha que isso pode possibilitar novas possibilidades? Pode, por exemplo, trazer animes que são novidade, que não passaram na televisão? Isso pode vir a acontecer por conta desse amadurecimento do público ou não? Sou eu sonhando demais. Porque assim, a gente vê assim, pelo menos quem lota evento ainda é fã chato, irritante, idiota, babaca e que não compra nada, que não injeta dinheiro. O evento tá lá pulando de gente, assim, muita gente fazendo cosplay. Não estão gastando um centavo pra indústria. Só, tô pagando entrada só e pronto. Aí a questão é mais essa. Até que ponto esse público é a maioria, né? Ou será que não? Será que... o resto do povo que tá aí também só tá escondidinho em casa fugindo do evento, porque... aliás, eles não compram mangá, mas compram sacolas enormes de Mup, né, então... E DVD pirata de anime. Sabe que eu nunca tomei Mup? Eu também não. Você que gostou desse negócio? Eu tomei, não lembro. A única vez que eu fui na Dreams, eu tomei. E é suco de soja, né? É um gostinho lá, um gostinho. Eu nunca tomei. Olha, sério, se eu tomei esse negócio, eu não lembro. Deve ser alguma coisa muito normal pra não ter ficado registrado na minha memória se eu tomei. Agora, respondendo a sua pergunta. Primeiro, em eventos de anime, vai muita gente aleatória. Eu já vi assim, algumas pessoas falarem, perguntarem, tipo, onde é que fica o torneio de cosplay? O cara é tão aleatório ele que não sabe nem o que é cosplay. Então, assim, eu acho que é uma pessoa que tá pura e simplesmente indo pra curtir alguma coisa. Não é necessariamente fã de anime ou de mangá. Tanto né, que os mega eventos que tem, pelo menos aqui em São Paulo, eles desvirtuaram. Tem coisa de Harry Potter lá dentro. Então o evento tem, no seu nome, tem o nome anime, mas tem Harry Potter lá dentro. Pô, legal, cara. Nada contra, porque eu curto Harry Potter, mas Harry Potter é anime, não é mangá. Então, na verdade, assim, são eventos pra pegar um público por uma outra razão, chamada grana. Pra mim, os eventos são só pra comer dinheiro, porque... dos organizadores. Pro organizador deve ganhar dinheiro, né? Porque nem propaganda, sei lá, pra indústria tá fazendo, né? Pior assim, só pra ganhar dinheiro e já há muito tempo não tem nada de novo, né? Nesses eventos. E, porra, já fiz entrevista com um cara, com pessoal lá de Japão, basta ver lá no Papo de Boteca, a parte de entrevistas, falando que gostaria de vir pro Brasil. Tomino. Eu gostaria de vir pro Brasil... peraí, Tomino? Eu tô confundindo. Bem, depois eu vejo lá na página de entrevista. Satoshi Kon, quando ele estava vivo, que ele achava interessante. Então, assim, esses eventos, eles hoje são muito aleatórios, né? Não, você tocou num ponto que a gente sempre bate aqui também, sabe? Por que trazer pela milésima vez o dublador que vai falar morra, ceia, seu viadinho, e não trazer um japonês, sabe? Não trazer o Tomino, como você falou. Nossa, o Tomino, eu ia pra São Paulo só pra ver o cara. Não, mas acho que pior que ele já veio. Eu tô confundindo com o outro. Ele já veio e ninguém me avisou? Então você não iria pra São Paulo, não foi? Eu sabia! Assim, os eventos, eles são só pra isso. Então o pessoal é aleatório. Esse pessoal que é aleatório vai crescer, vai se desinteressar. Aí o que é interessado vai crescer e vai ter dinheiro porque vai trabalhar. É uma situação complicada, porque no mesmo passo que nesses eventos vão muitas pessoas, essas pessoas são jovens, elas crescem e se desinteressam. Só que também é aquela coisa, quem cresce e vai trabalhar, vai ter dinheiro pra gastar. Foi o que eu falei, eu comprei, não foi anime nem mangá, mas eu comprei todos os livros, o DVD, o CD, do Como Treinar Seu Dragão, porque eu Eu tô trabalhando e tenho grana pra gastar. Eu cresci. É, não tô dependendo de mesada. Mas esse pessoal que cresce, não depende mais da mesada do pai e da mãe, vai ter dinheiro pra comprar. Então eu acho que assim, e se torna um ser exigente, exigentíssimo, que quando você vê e aí vai de novo aquela questão, você vê um trabalho mal feito porcamente, você vai ficar com raiva, não vai? Uhum. Vai, todo mundo fica com raiva. É, isso era mais eu pensando e querendo sonhar com o que pode acontecer a partir de agora. Agora que a minha geração, que tinha 10 anos quando o Pokémon saiu, tá começando a ter poder aquisitivo, porque a gente tá chegando na casa dos 20, tá começando a trabalhar. E, outra coisa, por exemplo, esse pessoal, vejo vocês, vejo eu, enfim, vejo quem tem minha idade. Assim, e aí é outra coisa que eu tenho falado para as pessoas: não espere da televisão. Por isso que eu acho que as pessoas têm que começar a pedir streaming. Porque, meu, não vai passar Dead Note das 8 horas da noite na Globo. Não vai, você entende? E não é porque eu me acho dona da verdade, é porque eu tenho bola de cristal. Ah, a TV já tem uma programação estabelecida, né, de horário nobre, eles não vão mudar. Então, você olha para aquela programação, seja da Globo, seja do SBT, seja da Record, existe uma linha de raciocínio dessa programação. Então, assim, a gente que tá mais velho não pode ficar esperando o que a televisão vai trazer. Por isso que a internet, nesse ponto, é importantíssima. Porque ela, internet, ela quebra essa amarra que existe da televisão. Só que, e aí não precisa ser na ilegalidade. Pelo contrário, o que eu tô propondo é a legalidade. Que venha. Que venham títulos, que venham empresas para poder estar atuando nesse sentido. Como eu falei, o Brasil, assim, o pessoal tá tendo mais poder aquisitivo. Não tá tão assim, mas a galera não tem grana para gastar. Peraí, como assim não tem grana para gastar? Não é assim. A gente tá falando de classes sociais que tem o recurso para gastar, que compram, né? O próprio pessoal do evento. Por que o nego compra um monte de DVD pirata, cara? Se ele tem dinheiro pra comprar DVD pirata, ele tem o dinheiro pra comprar. Ele tem o dinheiro. O problema é que aí caem outras questões, que essas são chatas, são complicadas, porque a pessoa quer ter, não quer saber como. E isso realmente. Aí isso é ruim, porque ela quer ter pelo ter, mas na hora que vem o produto mesmo bonitinho, aí ela não adquire. O pessoal comprou a Full Metal Alchemist e quando a Focus lançou, ninguém comprou. Aí fica difícil. São questões complicadíssimas. Mas que o pessoal tem que começar a pensar de uma forma séria e não apenas de uma forma. Ai, eu odeio você. Você fica aí instigando uma coisa errada, não for, sabe? A Sandra, você sofre muito bullying online, né? Você tá muito traumatizada com isso. Não, isso é porque assim, às vezes eu fico em estágio de choque, assim, não que eu acho isso ruim. É que, assim, a pessoa, na verdade, ela não tá se atentando ao fato. Tá se atentando a mim. A pessoa tá prestando atenção em mim, não tá se atentando, prestando atenção ao fato. E aí, quando tem o fato, é assim, é pau, pedra, pedra. Mas pode ficar tranquila, Sandra, que os ouvintes do GCast provavelmente vão gostar de você. Então, aqui pelo menos você tem sua popularidade garantida. É, otaku passional histérico não escuta a gente. Não entra aqui, né? É proibido, tem um sinal na porta, eles não entram. Não, eu acho assim que otaku, inclusive tem gente que usa esse termo, eu não gosto desse termo. Porque no Japão ele é pejorativo e pra mim aqui no Brasil também. Não existe, né, otaku no Brasil, no Ocidente, né? Não, aí que tá. Pior de tudo que existe. Não, eu até não tenho muito problema de falar que eu sou, porque minha vida é decadente, sabe? Eu tô aqui preso no meu quarto, sabe? Ok. Gordo de pijama o dia inteiro. Cara, isso tá ficando deprimente agora. Tô ficando com pena. Cara, que merda. Não, mas assim, existe. Existe otaku no Brasil. O problema é que assim, parece que o pessoal daqui tá endeusando o otaku de lá, que é uma coisa pejorativa. Quer dizer, o cara tá endeusando algo que os próprios japoneses desprezam. Não, assim, o que acontece é assim, eu acho que hoje em dia lá, assim, mudou só um pouco, mas porque a indústria finalmente percebeu o potencial comercial, então cada vez mais tem sido feito produtos pros otakus lá e tal. Mas de uma forma geral continua sendo, né? Continua sendo uma coisa negativa. Mas aí você vê umas coisas na internet, no YouTube, assim, porque tem um cara retardado mesmo, né? Desculpa, mas tem umas coisas que você vê. Existe o equivalente àquilo no Brasil, mas mesmo assim não é a mesma pegada. Eu acho que deveria ter outro nome, assim, pro fã de anime em geral. que não fosse especificamente otaku. A gente usa mais por usar, porque não tem outro, falta de outro termo, né? Porque... É, o pessoal não quer usar o termo pura e simplesmente fã de anime. É. Mas, de qualquer forma, o otaku daqui também tá se tornando muito bitolado. Meu, os caras ficam brigando porque o One Piece tá fazendo sucesso lá. Pô, deixa o One Piece fazer sucesso. Parece que fica com raiva. Porque o One Piece faz sucesso. Sucesso desde sempre. Eu não sei, então, eles ficam rodando nas mesmas, discutindo as mesmas coisas sempre, não chega a lugar nenhum, né? Na verdade. É, cara, fica, parece que um grupo de fã fica brigando com o outro. Meu, para! Cada um pode ser feliz com o título com o seu título que você gosta. Eu adoro Inuyasha, e daí? O problema é meu, eu sei que foi repetitivo, mas eu curto. O seu anime favorito é Inuyasha? Aí que tá. É, por exemplo, meu mangá de coração é Rosa Adversários. Porque as Rosas Adversárias foi... O traço da Ryoko Ikeda é maravilhoso. Apesar de ser de 72, o traço é ter aquele negócio meio retrô ali. É maravilhoso. O mangá. O anime já ficou... Né, a gente... Tem algumas coisas ali que mudaram, não gostei muito, mas ainda é bom. Agora, anime, realmente, eu gosto muito de Inuyasha. Eu acho que Inuyasha foi muito massacrado injustamente. Curto muito, claro, o mangá, mas o anime foi muito bem feito, Inuyasha. Não teve tanto filler, foi por isso que parou, eu acho que foi por isso que parou na TV, que a audiência era boa do desenho, não era ruim. Inuyasha terminou lá em 2004, quando saiu, sendo o oitavo desenho mais visto num mercado como o japonês, ser oitavo é muito bom. Eu acho que foi uma questão pura, simplesmente, assim, técnica ali dentro, né, de não começar a fazer filler, como você tem, por exemplo, Naruto. O pessoal reclama, e adianta, o pessoal depois fica reclamando, né? Ai, quanto filler! Meu, mas aí a culpa é desgraçado dos produtores, que quer ficar ganhando dinheiro, ganhando, e fica fazendo coisa besta, que não tem nada a ver. É melhor cancelar. Se é pra ficar fazendo coisa... Se o anime alcançou o mangá, que foi o que eu acho que foi o que aconteceu com o Inuyasha. É o que causa, sim. Faz como One Piece, né? One Piece sempre que alcança o mangá, ele para. E quando tiver material suficiente, ele volta. É, e o pessoal fica com raiva de One Piece, né? Eu acho que eu sei qual vai ser a sua resposta pra essa pergunta. Mas qual a animação pra você que vai levar o Oscar esse ano? Que eu acho ou que eu gostaria? Não, o que você acha de coração? Os dois valem também. Você já deu indicação de qual vai ser, mas vamos ver. Eu acho que vai ser Toy Story. Mas é o que você quer ou o que você acha que vai ganhar? Eu acho que é o que vai ganhar, mas eu gostaria de coração que fosse Como Treinar Seu Dragão. Por que Como Treinar Seu Dragão é melhor que Toy Story 3? Porque, e aí isso é uma resposta, que na verdade é uma resposta pura e simplesmente gosto. Porque gosto não se discute, mas na minha percepção, a Pixar, a Disney Pixar, eles forçaram Toy Story a ficar emotivo demais. A música, em certos momentos, ela é carregada para as pessoas chorarem lá no cinema. Eu virei uma bichinha vendo Toy Story 3, eu chorei muito. Quem não virou, né? Assim, na minha percepção, parece que ele foi feito dessa forma pra isso. E aí fica. E aí um limite que fica forçado. O dragão não. O dragão, Como Treinar Seu Dragão, o filme não tem nada a ver com os livros. Assim, compre um livro, assim. A editora não me pagou, tá? Os livros são muito bons. A história, assim, é um fanfic de luxo, né? O livro é melhor que o filme? É igual. É porque é tão diferente que... É legal no seu próprio modo, assim. É, uhum. Que eu gostei muito do filme também, na verdade. Mas depois eu li um pouco a trama do livro e não, achei que, na minha cabeça, o livro eu acho que meio meia boca, assim, pelo que eu li de sinopse, assim, não sei. Ah, não, mas você tem que lembrar que tem umas coisas muito engraçadas no livro. É que o Banguela no livro é outro Banguela. E no caso do filme, ele não foi forçado. Os produtores não forçaram, não teve uma forçação de barra que eu achei que teve em Toy Story. Toy Story é muito bem feito, discutível, mas tem alguma coisa no limite ali de Toy Story que não desce. Eu gostei muito de Toy Story, mas assim, tem alguma coisa ali que não foi falso, pra mim. Uhum. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que Toy Story vai ganhar, mas eu gostaria que fosse o dragão. Então, pra fechar, Sandra, seu jabá. seus links, seus... Alguma coisa mais que você queira acrescentar e tal pra essa galera? É, primeiro eu queria pedir desculpas, porque às vezes eu vou falando. Não, mas a ideia é, a gente que agradece. Não, Sandra. E eu tenho até receio de não ter respondido alguma coisa, porque perdi o fio da meada em muito momento, né? O nosso programa especial, número 100, teve duas partes, e no total acho que ele estourou 4 horas de duração. E a gente não falou absolutamente nada de relevante pra humanidade, então o de hoje a gente conseguiu pescar muito mais coisas do que o nosso normal. É, mas assim, eu agradeço a vocês, né, pela oportunidade. O livro, a presença do anime na TV brasileira, ele tá disponível. Eu vou colocar o link pra comprar no post. Qual loja você prefere? Ah, da própria editora Laços. Lá o pessoal pode pedir um autógrafo. É, vai autografar. E se a gente soubesse disso, a gente pediu. Porque eu vou guardar o meu aqui. O dia que a gente passar em São Paulo, você autografa pra gente. Agora, assim, pra quem te achar que sai mais barato, né? A Comics tem. Entrar no site da Comics e colocar o nome do livro. Você acha lá bonitinho. A Livraria Cultura, né? É, também. A Rica Store, Rica com K, que é uma comic book aqui de São Paulo. Tem outra aqui, a outra é mais recente, eu esqueci, tá? Desculpa aí. Mas assim, aí o pessoal acessando o papo de é bodega, viu? Não é bodega, não. É bu. É bu com u. É com u. .com, tem os link ali, tem um link com todos os links, né? Eu coloco esse link, eu boto o link do papo de bodega e esse link específico no post, aí o pessoal pode gastar o dinheirinho aí te ajudando. É, e assim, não é caro. É, acho que é importante, assim, só pra fazer terminar meu jabá. O livro é R$22,90 e ele é um livro de pesquisa. Ele é um livro de análise. Não, eu, pelo menos, acredito que as pessoas podem começar, elas também refletir. Eu ficaria muito contente se mais pessoas fizessem seus livros sobre essa questão de anime no Brasil, né? Com outros pontos de vista. Porque tá precisando, eu acho. E quem fizer, por exemplo, de animação também, porque também não tem, tá? Livro sobre animação no Brasil, que eu me recordo, só tem um, que ele se chama Arte da Animação. É, mas ele é um livro, metade dele é técnico. Então, pessoal, até para repensar, né? Fazer livros, não o Manac, porque o Manac tem muito, mas livros fazendo análises, né? De animação, de anime... O Brasil está precisando, né? O próprio mercado brasileiro está começando a esboçar uma produção nacional, mas então, assim, como falar disso? Só que para falar disso, eu acho que de repente tem que falar de outras coisas antes. Eu até tenho pensado em fazer um só de animação, né? Mas aí vai ser mais cavernoso ainda, porque... Imagina, qual que foi o primeiro desenho animado que foi exibido no Brasil? Uma resposta é que o pessoal que é mais velho... uns falam uma coisa, outros falam outra, eu fico sem saber. Até achar vai ser um trabalho mais cavernoso, né? Bom, o primeiro que importou pra mim foi He-Man. Então, é o que interessa. Então, é importante, por exemplo, He-Man fez mais sucesso, por exemplo, que Caverna do Dragão lá fora. Porque tem duas versões de He-Man, né? O primeiro que é Relatos que eu assisti e gostei, segundo minha mãe, tinha 2 anos e eu amava Speed Racer, sabe? Vai entender. Começou melhor que eu. Comecei na Gringolândia mesmo. Então, eu acho que assim, se as pessoas se instigarem, né, lendo o livro, a fazerem os seus, a fazerem pesquisas a respeito do assunto, eu acho que assim, eu achar muito legal. Mas o que for pra rebater, foi virar e falar, olha, a Sandra escreveu tudo errado, é isso. Porque pelo menos assim, a pessoa terá se sentido motivada a fazer algo para que as outras também possam, né, ter um conhecimento. Porque no final das contas, é acréscimo de conhecimento. E conhecimento é a única coisa na vida que você não perde, a menos que você tenha amnésia. Você pode perder tudo, você pode virar mendigo na rua, mas tudo aquele conhecimento que você adquiriu, você não perde. Bom, muito obrigado então pela participação, pela disponibilidade, pelos pontos esclarecidos. A gente está muito grato. Obrigada a vocês também. Isso aí. Super abraço.